Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast. Felizmente aqui hoje a gente volta na categoria de games. Você foi lá no link, categoria games, jogos eletrônicos, jogos digitais. E o Projeto X aqui dessa semana vai falar de Castlevania, moçada. Aê! Opa, um jogo aqui pra quem não conhece ainda, né, que redefiniu o conceito de side-scroller, cheio de vampirões, seres da noite e altas tretas, cara. O adjetivo do dia é trevoso. Meu Deus. Essa vai ser uma das tags do podcast. Eu descobri, cara, isso é uma gíria jovem nova. Trevoso. Trevoso. Entendi. Tá bom. Mas é por isso aí, moçada, que a gente reuniu de novo uma equipe aqui sensacional, pronta aqui pra invadir os castelos do Drácula e decifrar todos os segredos, acharem. Achar bistecas na parede e fazer toda essa loucura aqui que a franquia Castlevania fez aí por anos e anos. Mas é isso aí, moçada. Aqui quem fala é o Rods e a humanidade é apenas uma miserável pilha de segredos. Que profundo. Revetio. Aqui é o cabeça e a grande pergunta da noite é: o que é um malandrão? Meu Deus. Fica a referência do melhor diálogo traduzido de Castlevania, né? Cara, bem lembrado, eu tinha esquecido. E nessa semana, moçada, a gente conta aqui com a presença de duas pessoas aqui que vêm de terras distantes de outros castelos pra acrescentar aqui o nosso papo no podcast. Primeiro eu vou apresentar aqui o Gosturbo, já conhecido, né? Aê. Da galera direto do Putzilla, né, Gosturbo? Sim, estou lá em uma das traduções que eu vi do Castlevania Symphony of the Night. Eu vim aqui pra acabar com esse castelo. Acabar com... Foi o que a Alucard disse em uma das traduções não oficiais. O melhor demolidor, né? Uhum. E pra completar aqui a nossa equipe, aqui prazer aqui de apresentar também o Eric Seika, que veio do Overkill. Ah, é isso aí, cara. Tamo aí pra dizer aqui que hoje é uma noite terrível pra gravar um podcast. Ah, what a horrible night. To record a podcast. Cara, que diálogozinho chato às vezes, viu, cara? Mas é isso aí, moçada. Finalmente chegou aqui o momento de falarmos de Castlevania, uma das franquias minhas, assim, de longe favoritas de videogame. É impressionante a gente olhar, assim, o quanto que Castlevania tá presente em cada geração, em cada tipo de console, em cada era, né? Putz, tem muita coisa aqui pra falar. A gente aqui vai usar um formato um pouco diferente do que a gente usa nos casts de game. Então, eu espero que com isso a gente chegue num resultado bem legal aí pro episódio de hoje. E se não chegar, Rods, a culpa é do meu Windows 10. Exatamente. Fica a dica aí. É, Vettio. Culpa da Microsoft. Castlevania ou Akamajo Dracula no Japão é simplesmente uma das mais clássicas séries de jogos de todos os tempos. Ela tá presente desde 1986, lá atrás, numa época onde ninguém sabia o que estava fazendo direito ainda. E ela foi responsável por não só uma das primeiras grandes franquias e que se estenderia por longas gerações, também é uma franquia que criou o gênero. Praticamente, né? É muito difícil, às vezes, ter essa visualização, mas o Castlevania é o responsável pelo jogo de ação e plataforma que a gente tem hoje. Mas ele é um dos que, nessa época, criou o gênero. Tudo que a gente tem hoje é derivado de Castlevania e alguns outros jogos que, nessa época, criou o gênero, né? Tanto que ele tem aí um subgênero com o nominho dele. que é o Metroidvania. É, não é à toa que chama Metroidvania e não Metroid Gaiden. Pô, é, ia ser louco se fosse Metroid. É que o Metroidvania eu concordo, porque a mudança que o Symphony of the Night fez foi tão grande que ele realmente criou um estilo. Eu não posso dizer que o Metroid, o Super Metroid, o Metroid 2... eles eram Metroidvania, assim. O Metroidvania começou com o Symphony of the Night mesmo, primeiro título. Aí sim, o Castlevania foi responsável por criar um estilo. Por essa definição, é. Exatamente. E continuando esse papo aí também, é por isso que Castlevania aqui tá hoje levantado em pauta também, né? É um jogo aí que, mesmo no seu início, assim, foi um exemplo assim, primordial, ou que nem o Cabeça falou aí, um dos pilares, né, pra construção do gênero aí de aventura e ação, né? E tudo o que ele fez, tudo que ele deixou, tudo que ele foi lapidando conforme as gerações, cara. É sensacional poder olhar hoje, assim, pra trás e ver tudo aquilo se construindo até o que a gente teve, assim, até um suposto ápice aí que a gente vai discutir ou não, se foi ou não. Que é o Castlevania Judgment, que é o ápice de é tudo. É o ápice, não. Exatamente. É o ápice do cara. Perdeu a chance de ficar quieto. Evoluímos. É o Castlevania definitivo. Erotic Violence Pachinko. Mas antes de puxar um pouquinho aí pros criadores e menções honrosas aí de tudo que envolveu Castlevania, eu queria levantar aqui o papo de vocês do que define Castlevania aqui pra vocês. O que, que vocês acham que é o diferencial pra vocês ouvirem falar assim, um cara fala de Castlevania, você fala, putz, que da hora, que jogo legal, né? Além de vampirões, seres da noite e altas trevas. Cara, e o ambiente trevoso. Quando o Castlevania surgiu, ele tinha diversas coisas, assim, diferente de outros títulos. Pra começar, ele tinha uma arma básica, que era o chicote. É uma arma muito boa para um estilo de jogo 2D. Ela funciona muito bem. E ela também tinha as sub-weapons lá, né? As sub-armas que tinha lá. E cada uma daquelas armas, ela tinha a forma de utilizar e tipos de inimigo que ela funcionava melhor. O inimigo, por exemplo, ficava muito estático. Você jogar água benta, ela solta aquele fogo que fica no mesmo lugar e dá um tanto de dano de uma vez. A cruz, por exemplo, ela bate no inimigo e depois volta e bate de novo, mas gasta muitos corações. Enquanto a faca, ela é o que gasta menos, só que ela também dá uma quantidade de dano pouca, e você tem que ter uma mira muito grande para você acertar, né? Exato. E o inimigo tem que estar bem na sua frente. É um jogo em pô de recurso, né, cara? Bem utilizado também. Lembrando isso que não é a parada Mega Man, onde uma arma é mais forte especificamente contra aquilo. Mas ela é melhor usada em alguns momentos e alguns tipos de desafios que você tem. E uma coisa que ele te punia e te recompensava era quão melhor você for, mais você vai ficar com aquela sub-weapon que você acha melhor naquela parte. E mais também o seu chicote, ele vai ficar num tamanho maior, porque você tinha como aumentar o tamanho dele mais duas vezes. E mais pra tamanho frente, é documento em Castlevania. O primeiro upgrade do chicote, ele fica com o dobro do dano, e o segundo ele fica com quase o dobro da distância. Então, quão melhor você fosse, mais facilidade você ia ter pra decorrer no jogo. E se você morresse, você perdia, né, a sua sub-weapon e também perdia o seu chicote. Então era uma punição muito grande. E o que eu penso, assim, nessa época, os caras, eles não... Eu acho que eles não tinham muita ideia o que eles estavam fazendo e como esse troço deu tão certo. Sim. Até porque eles foram explorando para diversos outros recursos aí, conforme os jogos foram evoluindo, né? Usando mais itens, mas os icônicos sempre estavam lá, né? Isso que é maneiro também, né? Você vê que a base é muito forte, né? Pra mim, eles não tinham noção do que eles tinham feito. Porque não mesmo, logo depois eles fizeram o Castlevania 2, ele parece que eles não entenderam, cara. Pelo menos aí o que eu li e o que eu... das pessoas que falam sobre Castlevania e falam sobre o mercado, é que é o seguinte, realmente, o Castlevania, ele foi, em, assim, aspas, experimental. Eles não sabiam muito bem o que estava fazendo. E quando deu certo, eles entendiam, na época, que você não conseguiria manter um jogo somente copiando o que você já tinha feito. Eles teriam que expandir, porque o público naquela época estava evoluindo, procurando coisas novas. E aí eles tentaram, no segundo, implementar Quase que um estilo diferente. Tinha muito mais RPG no jogo do que só a ação. Era uma característica da época. O Zelda, por exemplo, fez a mesma coisa e se lascou do mesmo jeito. Só que pra mim o Zelda 2 é muito mais competente do que esse Castlevania 2, que é terrível. Sim, sim. O Castlevania 2 ele tentou dar um passo que, na verdade, depois foi dado no Symphony of the Night. Só que eu respeito as ideias, porque eu acho que eles tinham bons conceitos. Não foram bem aplicados pra mecânica, pra época, pro estilo de jogo. Mas eu entendo que tinha algumas coisas ali que eram interessantes, você tentar aumentar o tempo de gameplay, né? Você colocar elementos de contar pedaços de história, não sei o quê, porque o primeiro não tinha história nenhuma do ponto de vista de ser apresentado pra você, era só andando no manual, e bate no né? Manual. Isso, era questão do manual. Em game você não tinha nada, quase. O segundo você tem diálogo, por mais mal traduzido que eles fossem. Olha só, tanto que eu sou nerdão até tudo. Eu olhei a ROM, eu abri ele com o editor hexadecimal pra dar uma olhada na ROM. E fora os textos que aparecem lá das NPCs, imagens. Não, das imagens mesmo, no primeiro Castlevania, né? Ah, o pré-start e o que aparece lá em cima. Tem até algumas letras que nem estão lá, né, dentro do cartucho, porque elas nem são utilizadas. No final, nos créditos, porque de tão pouco texto que tem, que não, praticamente não tem quase nada de texto. E o que você vê de texto lá, na verdade, é usado em outras fontes no final lá, que mostra os créditos do jogo, que na verdade não mostra. Naquela época, era comum você colocar pseudônimos, alguma coisa desse tipo, porque as empresas japonesas tinham medo de um cara muito competente, as outras empresas ficarem de olho e pegar e tirar ela de lá. Então, ninguém sabe exatamente quem estava envolvido no primeiro jogo do Castlevania. E isso dificulta até entender quem que são os criadores mesmo, né, da série, ou quem que idealizou mais, né? Pô, como é que foi esse desenvolvimento? Como é que eles chegaram nesse ponto? Eu já tentei olhar, assim, ir atrás de... Cara, o que eles fizeram? Eu só posso especular como é que eles chegaram nisso aí. Que pra mim foi o seguinte, vamos pegar um tanto de filme de terror, assim, clássico. Isso. Aqueles Bela Lugosi lá, que tinha o Drácula, todas essas figuras aí de terror. A literatura, né, já de vampiros que tinha. E pegar e colocar uma arma, que é o chicote lá, e mais uma sub-weapons lá, que tem usos diferentes. Eu acho que eles nem tinham pensado direito como isso ia funcionar. Assim, de quanto aquilo tinha sido brilhante em questão de design, né? Considerando até o padrão muito, da época. Muito, eu vou até deixar isso um pouquinho mais pra frente, mas continuando essa linha aí do ambiente mesmo, acho que um dos segredos aí do Castlevania como franquia no geral, aquilo que também vendeu o jogo, além, óbvio, da parte de mecânica de jogo, do game design, que a gente vai discutir um pouquinho mais, que é, pô, muito bem feito, principalmente no primeiro game, que é o que precisava vender, mas os demais da série tem muitos bons exemplos também. Mas uma parte, assim, que realmente, se eu pego hoje e tento explicar pra alguém e falar, não, por que Castlevania tem seu destaque? Qual que é a diferença do Castlevania? Essa ambientação aí no que eles chamam de terror dark, né? No terror gótico aí, né? Não vou falar trevoso mais, eu vou segurar. Mas o ponto é, o Castlevania, ele não é tanto terror, né? Ele não é horror, o terror, né? De susto. Não, ele isso, não te dá susto. A parada dele é, caralho, eu sou muito fraco, eu vou morrer pro rato. Não, eu digo no terror, cabeça, no sentido mesmo cultural da parada, né? Que é o que envolve monstros, que envolve mitologia, entendi. Que tá envolvendo aí a Romênia, né? E isso, tá envolvendo Transilvânia, né? Até uma das inspirações aí pra criação do nome do jogo, né? Que sabe-se lá como o estagiário lá que deu o nome pensou em Castelo e Transilvânia, né? Sei lá, Drácula. O nome japonês. Pouco Drácula. Toyo. Em japonês é pior, né? Que é o castelo super mega amaldiçoado do Drácula, não. Mas eu acabei de ver aqui que tem um nome muito bacana, que é o Boku Drácula. Drácula Kun. Que é o jogo japonês. É o joguinho. Esse primeiro título, inclusive, ele foi pensado pro Famicom Disk System, que era um acessório de disquete pro Famicom Nintendinho japonês. E aqui no ocidente ele saiu mais em cartucho, porque esse acessório ele não pegou aqui, não pegou lá, né? Não deu certo lá, eles vão passar pra cá. Mas só que ele tem uma conversão pra MSX e muita gente confunde ele pensando que o MSX era original, que ele saiu saiu um pouco antes do cartucho chegar aqui no Ocidente. Uhum. E o do MSX tem algumas diferenças interessantes, que ele é um jogo como se fosse de exploração. Primeira fase, por exemplo, lá, você tem que explorar ela e descobrir que pegar uma chave para abrir uma porta, aí para você aí você enfrentar o chefe, matar ele e passar de fase. Os jogos de computador daquela época, eles tinham muito esse esquema de exploração, enquanto os de console, eles era só de ir de um lado da tela para o outro, não tinha muita dificuldade, não tinha muita leitura de texto, era um padrão da época. Isso influencia também no que a gente vê depois para frente no Castlevania, né? A gente pensa que essa questão de exploração só surgiu mais para frente, mas na verdade eles já tinham tentado implementar isso desde o começo, né? Que logicamente as limitações da época, elas não permitiam o nível de exploração e de liberdade que depois a gente vai ter no Symphony of the Night. E até nos jogos um pouco menor, por exemplo, o Super Metroid, né? Que era a questão da exploração, sim. Sobe, volta, sobe, pega, gira, atira, pula, blá, blá, blá. Exato. E é tudo realmente a construção de uma grande escada, né? Você vai vendo que pequenos. É o que acontece com toda grande franquia boa, né? Pena que era tão difícil de subir nela. Malditas escadas. Mas eu vou voltar assim pra ambientação mesmo, pro lance gótico aí da parada. Porque assim, eu acho que, além de novo aí do potencial gráfico, a parte de referência visual também, desses monstros e tal, foi uma sacada boa também, né? Porque nessa primeira, principalmente aí nessas primeiras gerações de videogame, era um momento muito exploratório, né? Então, você não tinha ainda muitas grandes referências, né? Você tinha, assim, alguns pioneiros que estavam lá trabalhando para criar uma estrutura, para criar uma marca e tudo mais aí que se vendesse dentro das propostas deles lá. Isso antes do Famicom mesmo, né? Falando de Atari mesmo, ou de até videogame no seu início, né? E aí o Castlevania, né, a galera do Castlevania, perdão, foram os caras que tiveram a sacada e falaram, não, vamos falar aqui de vampiro, de trevas, de tudo isso que envolve. E, pô, e pegaram influências maneiras, né? Se você depois vai gastando aí tempo em entender os outros jogos da franquia, você vê boas referências, tem muito monstro aí com referência literária, referência cinematográfica mesmo, né? O próprio Drácula, o conceito do Drácula, ele já é a continuação meio do livro do Bram Stoker, mais a ideia lá do Vlad III, né? O Empalador. Então, tudo isso tá até presente no canon, né? Tem personagem da história que é descendente do conto lá do Drácula e tal, lá de uma outra família. E aí, isso é uma sacada interessante também, né, na série. Lembrando que essa cronologia ela foi construída depois, como o próprio Gustavo já falou no começo. Sim, era tudo muito. No começo. Muito, né? Manual. Isso é abordando mais o geral mesmo, porque no começo, obviamente, eles não sabiam que eles iam acertar tanto, eu, né? Eu acredito que a referência deles tenha sido mais o cinema, principalmente a parte preto e branco, porque até na abertura eles mostram como se fosse um filme passando, né? O negativo do filme passando, assim, mostra aquelas partes pretas, assim, do lado, né? Uhum. Pra fechar, assim, a menção honrosa de a série Castlevania, é o quesito aqui musical, né, da parada também. Que identidade maneira que eles conseguiram. Que interessante, assim, o bom tom, né, que eles tiveram pra juntar tudo isso, né. Então, é um contexto legal com criaturas aí das trevas, é um level design maneiro, são armas interessantes aí no quesito da jogabilidade que não foram bem exploradas, e tudo isso aí se completa aí com a música, né, que ambientiza muito legal os jogos, né. A gente tem temas clássicos que são paginados assim a cada jogo e cada vez só melhora, né, cara? Sim, eles vão fazendo outros arranjos em cima das mesmas músicas. E algumas vezes introduzem outras e elas acabam virando clássicas também. Sim. Mas eu preferia assim que eles compusessem músicas diferentes a cada jogo. Eu não sou muito fã disso, mas as músicas são boas, então tá maneiro. É aquele lance de desgastar demais, né? É boa música antiga, é boa, né? Mas se tem a oportunidade de fazer uma coisa nova, pô, faz, né? Round of Blood, pra mim, ele é a melhor coisa que você pode ter da era Marshall Man do Castlevania. Da era, né? A era Marshall Man é uma boa definição, viu? Porque Ele é um esquema de fases também. Você joga com o Richard Belmont, o mesmo do 5. Inclusive, é praticamente a mesma história, só que do 5 ninguém considera, né? Porque, é, sei lá. No, tanto que ninguém, muita gente não sabe disso, mas a primeira aparição da Maria do Symph of the Night foi no Land of Blood. Ela era criança na época, né? E ela também era um personagem destravável. Você jogava com ela, inclusive, e muitas vezes era muito... Ela tinha um balanceamento com o Richard, assim, só que como o ataque dela era muito mais rápido, o ataque dela dava menos dano. E se ela levasse um dano, era o dobro de dano. Só que como era muito mais rápido, tinha chefe que você conseguia matar ele sem o cara reagir. Então era um pouco desequilibrado. Tinha várias fases, ele... Tem fases que tem dois caminhos você terminar ela e cada caminho desse abre uma nova fase. Era muito bom você voltar, né? Você podia escolher quais fases você ia, salvar o jogo também. E você poderia voltar na fase que você já passou e testar outro caminho e ir pelo outro caminho também. E tinha finais diferentes. Tinha os finais lá que pro final bonzinho você tinha que salvar pelo menos a Maria e a esposa do Richter. Mas também tinha um finalzão melhor lá, que você salvava todas as mulheres que o Drácula sequestrou. E haja mulher, hein? É, tá um bocado. E esse final é bem complicado mesmo, que você tem que acessar todas as fases do jogo. É, o level design é muito foda, a trilha sonora lá, eles contrataram banda mesmo. Foi a primeira vez que a gente ouviu uma trilha sonora de Castlevania com banda. Foi demais, cara. Demais, demais. Cara, a arte tá muito foda, os cenários são muito variados. É um jogo sensacional. Se falasse pra alguém assim, ó, eu quero jogar um Castlevania da era Macho Man, é isso aí, você tem que jogar. É o ápice da era Macho Man, bem definido. E não saiu, e só foi sair no ocidente no port do PSP. Até antes a gente jogava esse troço só no emulador. No PSP saiu um remake dele, que tinha muita gente falando, né? Falando assim, ah, vamos fazer um remake, e lançou no ocidente também. E destrava também o jogo com os gráficos antigos. E também, se eu não me engano, destrava até o Symph of the Night também na versão do PSP lá. Destrava tudo. Destrava o Metroid também, você joga Super Metroid. Destrava a Cuba. Na versão do PC em Guinness, se eu não me engano, se você jogasse sem um dos módulos lá, você destragava um mini jogo lá do Dráculazinha. Um Drácula esquisitinho lá, estilo chibi, que era bem ruim. Deve ser o que eu falei aí. Pouco Dracu. Nessa linha de produto. Mas o Chapolin versus Drácula, vocês chegaram. Também. Aí é outra viagem. Mano, mas aproveitando aí, deixa então, moçada. Falando aí de jogos, né? De linha temporal e de lançamentos mesmo. Assim como Castlevania 3, a gente tinha caminhos aqui a escolher, né? E putz, Castlevania, como a gente comentou aí, é uma franquia mega forte, né? Quando a gente fala aqui de videogame, a gente tem mais de 30 títulos aí, ao infinito e além, né? De Castlevania. Então fica muito difícil a gente falando um por um. Porque, afinal, o tempo é um recurso finito aqui no nosso podcast, assim como os itens de Castlevania necessitam dos corações. E o tempo das fases também, que você morria com o tempo. Exato. E aí, qual que é o lance aqui? Uma das nossas ideias aqui é realmente fazer uma abordagem mais pela linha temporal e canon, né? Porque depois a gente teve uma repaginação aí da série, né? Mas então a gente vai deixar alguns jogos de fora, a gente não vai fazer também uma análise tão esmiuçada de cada jogo aqui dessa linha canon, né? Mas a ideia mesmo é passar e mostrar assim, pequenos elementos que vão formando a história do Castlevania no geral, né? Lembrando sempre que tem aquele problema, né? Quando muita gente passa a mão, ele tende a ficar estranho, né? É difícil, né? Não, nunca, e principalmente não tem um pai, né? Que nem, sei lá, o Mario teve, um Mega Man teve uma época, né? E aí, mas realmente... Hoje em dia é até difícil, porque até os jogos que tem, entre aspas, aí, pai, como é o caso do Zelda, sofreu. Eles tiveram aí que fazer umas gambiarra pra fechar tudo. Né, explicar uma cronologia só, com uma liberdade poética aí, mas o Castlevania não teve tanto esse... Tudo bem, não dá pra dizer que é a pior história do ponto de vista de cronologia e coesão, mas tem uns probleminhas aí, dificulta um pouco o entendimento. Uhum. falando aqui da linha temporal de Castlevania, moçada, a gente começa no longínquo ano fictício aí de 1094, né? Com um jogo aqui, Lament of Innocence, que foi lançado pra PlayStation 2. Ele conta a história de início mesmo, né? Do Castlevania, da história de rivalidade da família Belmont com o Conde Drácula, né? O plot, assim, falando de maneira bem resumida, a gente tinha dois personagens, né? A gente teve dois personagens, assim, principais na obra, né? Um deles era o Leon Belmont e o outro era o Matias, o Aspira Matias. O plot se passa, os dois eram cavaleiros aí de uma ordem da igreja, né? Eles defendiam uma causa religiosa e parte da trama passa com um dos pares deles, né, a Sarah, sendo raptada, né, por um vampiro chamado Walter Bernard. E aí tem toda a construção aí da historinha, né, deles tentarem resolver a situação, entender o que tá acontecendo e tal. Criar o vampiro killer também, né? Que é o chicote. Que é também uma desculpa meio safada. Ah, você pode ir aqui, mas só pode levar o chicote. Então a gente tem tudo o que precisava pra começar mesmo a história do Castlevania, né? O Leo Belmont, como o nome diz, né? É o cara que tá aí destinado, né, a criar a família que vai sempre ter que lutar contra os vampiros, ou contra as trevas, né? E o Conde Drácula, que é o que é criado também nesse jogo. A gente tem aí, como o Gustavo falou aí, a criação da Vampire Killer, né? Você quer falar, Gustavo? É, Vampire Killer é o chicote principal lá, né? Todos os protagonistas lá da família Belmont, eles usam chicote. Ele tem uns poderes que geralmente são ativados só pelo pessoa da família. Quem utilizar esse chicote e não for da família tem a vida diminuída. E ele é uma das armas que tem, que pode dar mais dano no Drácula. Por isso que a maioria dos combatentes contra o Drácula utilizou ele. E aí nesse jogo você tem toda a historinha que a esposa lá do Léo se sacrifica, né, pra criar a Vampire Killer. Aí depois você descobre aí que o Matias, ele tá envolvido numa trama negativa também, e ele acaba virando Drácula, né, e convida o Léo a se juntar a ele, né, por uma zoeira aí em toda a eternidade. Pra uma zoeira. O Léo como, tipo, é bem clichê mesmo, porque ele fala assim pra cara, fala, não, nunca que eu vou concordar, e agora a minha família tá destinada a acabar com você. E aí a gente tem um começo aí de Castlevania de uma maneira bem resumida aí da história, assim. É um jogo maneiro. Lembrando, pra mim, esse jogo é uma merda, cara. Vamos falar, velho. Eu não gosto. Rods, eu ia falar que ele, infelizmente, ele chegou num momento ruim. Que ele resolveu ser 3D de ação quando você tinha Death May Cry. E aí, meu amigo. Pra mim, né? o que veio depois é muito mais competente, mas vamos lá. Mas ele é maneiro, eu ia falar da história, mas é um jogo maneiro porque ele cria história mesmo, né? Ele dá aquela definição, o retcon safado aí que a franquia já precisava, né? Até porque a gente não tá falando aqui de ordem cronológica de lançamento, né? A gente tá falando, cronologia canônica. Esse jogo é de 2003 e a ideia na época era tentar trazer novos jogadores para o Castlevania, porque como a história já estava toda confusa, os jogos já não estavam conseguindo atrair o novo público que estava indo para outras coisas, eles ainda não sabiam direito como fazer o 3D. Essa era a tentativa, na verdade, de passar o Castlevania para 3D aqui e fazer sucesso, né? Sobre o Lament of Innocence lá, a tentativa foi boa. Ele, na verdade, ele é um retcon safado na série, porque eles iam fazer um jogo pra Dreamcast que ia contar a história e foi cancelado. Eles usaram a história pra fazer um jogo de Game Boy. E esse jogo saiu, só que ele deixou de ser canônico. E eu gostava muito mais da história que contava lá, que era uma mulher que, acho que era Sonia Belmont, ela coletava as Super Weapons para as gerações posteriores poderem utilizar. E antes do último chefe, você lutava contra o Lucard, que eu achava muito da hora. Você tinha até um diálogo com ele lá. Tudo isso foi ignorado e criado esse Lament of Innocence. É, exatamente. Isso é um problema que, na verdade, eles tentaram, por muito tempo, limar a mulher, praticamente, do Castlevania, né? O Igarashi, ele chegou a falar, não, mulher não dá certo na cronologia. Logo, 2 anos depois, aí, toma aí, ó. Como é que era o... Eles lançaram o... toma aí o Order of Ecclesia aí. Mas isso é uma coisa... Mas isso é comum, o próprio Kojima já deu declarações do tipo que ele acha que personagens principais de jogos tem que ser homens, não sei o que lá. Né? Não, mas isso aí pode ser uma questão comercial também, né? Se for uma questão comercial, beleza, não é culpa dos caras, fazer o quê? Se não, não vende, eu acho que é a visão culpa do mercado. Comercial. Se não vende, é culpa do mercado. Eles têm que fazer se, o que vende. Se bem que alguns dos protagonistas de Castlevania ficaram mais pra lá do que pra cá. Mas! Quando a gente chegar no. Próximo, a gente vai pra Castlevania 3, Drácula's Curse, que vai, na verdade, a primeira vez que você voltava no tempo, né, com relação ao primeiro e o segundo, e você vai ver a história do Trevor, não é? Trevor. No Japão ele tem outro nome lá, mas eu esqueci. É, aquela maluquice do Japão. Quem liga pro Japão? É, porque a empresa nem é de lá, né? Nem é. Contando aí, ele era um antecessor do Simon muito tempo atrás e contava ele tentando novamente matar o Drácula na maldição que o Drácula a cada 100 anos ressuscitaria e blá blá blá blá, blá blá blá blá. Com isso ele conta com a ajuda de quatro personagens lá, acho que uma maga, tem um cara que é um pirata, tem um Alucard e tem mais um outro que eu esqueci. E o Trevor, ele mesmo. E você tinha que, e era engraçado porque você tinha que trocar os caras, você não podia ter dois personagens na mesma tela. Né, a capacidade dos consoles na época não deixava. Então ele tinha que meio que trocar em cima da hora, ficava uma parada estranha. É, e quando você pegava um personagem, o outro ia embora. O que ele deixava puto pra caralho. Limitações técnicas. Escolhas, né? A vida é feita disso. Escolhas de caminho, escolhas de amigos. Mudava um pouquinho a jogabilidade. O pirata, eu lembro que ele subia nas paredes, o Alucard, ele poderia transformar em morcego, e a maga, ela parece que chutava uma magia. Soltava as bolinhas, era, não eram? As bolinhas. Ela congelava a Cifa. A Cifa Belnades. Belnades. Belnades. Era tipo Belmonte, só que com Nades. O Belmonte do Mussum. O Mussum falando Belmondo. Deixa eu ver se eu acho o outro nome do Trevor aqui. Era Ralph. Era Ralph Belmondo. Berumundo. Em japonês. Ralph Berumundo. Ralph, um cara que chama Ralph, vive na Idade Média, é muito... Esse Ralph japonês. Ralph Berumundo. Bacana. Mas o lance desse jogo, assim, o principal destaque mesmo dele é realmente essa interação de gameplay com personagens diferentes, né? O Cabeça comentou, né? Ele é o terceiro Castlevania lançado, né? Castlevania 3. Então ele já vinha da continuação de experimentos aí que a série Castlevania estava começando a fazer. Ele já entendia muito mais aí de level design. Tinha conceitos um pouquinho mais esclarecidos. Castlevania 2 teve alguns erros que eles procuraram corrigir, né, na época. E o principal destaque é isso mesmo, é interagir com personagens diferentes e também o lance da escolha, né, que é muito mais forte aí nesse Castlevania. Sim. Eles viram que o Castlevania 2 não ia dar pra manter com aquele estilo de gameplay, de jogabilidade, que é foi muito que os criticado. Fãs queriam. O que os fãs queriam era mais ação mesmo. Menos RPG, menos conversinha, mais ação, dificuldade, plataforma. Cara, o Castlevania 2, o problema é que ele é muito mal executado, cara. Mas vamos chegar lá. A escolha é tão grande que quando você fecha uma fase, você é levado uma telinha e você escolhe, por aqui você vai pra esse caminho, por aqui é outro. Então, realmente, ele tá fazendo o que o Castlevania, ele depois ficou conhecido, né? Que é o lance da exploração, ele tá abrindo aí pra escolha do jogador. Quando você seleciona ou não um personagem que você vai levar lá pra sua parezinha pequena, você também sabe que com tais personagens você vai ter acesso a diferentes áreas, né? Por exemplo, o Grant lá é um pirata e, como todo pirata, ele escala paredes. Uhum, e não claro. Sei porquê. E usa uma faquinha. Devia ser um ninja na época, mas eles acharam qualquer. Tem definições que falam que o Grant é um combatente da liberdade, seja lá o que isso quer dizer na era das trevas. Mas a maguinha lá, ela congelava coisas, então você conseguia usar isso pra tirar certos inimigos em momentos lá e conseguir utilizar alguns caminhos. E o Alucard, como todo do bom vampiro, ele virava morcego e conseguia flutuar em certos ambientes, que ajudava muito em partes difíceis aí do jogo, né? Você pegar aquelas partes que você tinha que pular em plataformas com medusas red voando, pegava Alucard, se você fosse cair no buraco, você virava morcego e te salvava. Morceguinho for the win. Vamos lá, próximo Castlevania aí, o Castlevania Curse of Darkness, protagonista mais viadão da série. Esse jogo eu acho do caralho, cara. E eu não entendo como as pessoas não gostam desse jogo. Ah, eu acho ele do caralho. Saiu junto com Devil May Cry 3, desculpa. Assim, cara, é legal, mas, velho, ele é como se fosse o Symphony of the Night em 3D, cara. No lugar no lugar do seu castelo você subir, né? Ter uma perspectiva lateral, você tinha. É como se o castelo fosse deitado. Cara, esse jogo é muito foda, cara. É muito bom, muito bom. E ele tem conceitos legais também, né? Em vez de você ter um caçador de vampiros de novo, você inverte um pouco. Então ele é um servo do Drácula, ele é um forjador de demônios, né? Não era isso? Sim, ele é um forjador de demônios e ele pega o que o Symphony of the Night tinha feito, dos familiares lá. E leva a outro grau. Então, é como se fosse um monstro que ele evolui de acordo com o que você coleta, ou de acordo com os monstros que você passa lá, ou do jeito que você quiser evoluir ele. E ele te ajuda na pancadaria. É como se fosse um Pokémon mesmo. É, Castlevania é com Pokémon, cara. É muito bom. Prefiro o Death. Esse jogo é muito foda, cara. Será que o problema dele não foi realmente, de novo, ele não conseguiu atrair por conta dessa cronologia bagunçada? E do jogo entrar no intervalo onde o jogo anterior era o jogo. Cara, ele se fodeu porque o Lament of Innocence é muito ruim. Ele veio depois disso aí e infelizmente. Não, e aí a história não bate, né? Não fecha a história, porque tem um jogo no meio. Então, é difícil você conseguir. O Trevor, ele aparece no jogo, ele tá com muito mais aviadado também, enfim. Esse lance do design do Castlevania é bem interessante, porque apesar de a gente ter falado aí que ele mexe com a parte mais gótica, com o visual trevoso aí da galera aí, mas em contrapartida do game design, né, e designers aí que foram envolvidos aí durante a série, eles têm um traço um pouco mais delicado mesmo, né, e aí eles meio que acabam tendo que equilibrar esse gótico com equilíbrio, e aí fica um lance, né, que a elegância do vampiro e... Não tinha como ficar usando maluco gigante de sunga, sabe? Não funcionava, Rod, do Hokuto no Ken de Jojo não funcionava nessa época. Foi o tempo, isso aí. Foi o tempo, já não ia funcionar mais, entendeu? Então eles tiveram que atualizar. Não, assim, não acho de todo ruim. É diferente, mas eu acho que funcionou. Eu achei maneirinho. Só pra complementar a parte da história aí, a gente tem aí o Isaac, né, que é um servo aí do Drácula, ele tá tentando reaver algumas coisas aí que vem de consequência do Castlevania 3. Então o Trevor lá detonou o Drácula, tá tudo bagunçado no castelo dele, e é um dos caras lá que tá tentando corrigir isso aí pra até o próximo retorno, tá? Bem maneiro. Mas enfim, o Curse of Darkness, assim como o Symphony of the Night lá, dá pra você equipar armas, armaduras, itens também, mudar os bichos. Ele, pra mim, é realmente o Symphony of the Night 3D. E pena que não teve mais nesse estilo aí, senão eu jogaria todos. Não, depois teve Judgment, tá reclamando? Caramba, cara, a evolução, você ainda vai assistir, né? É que eu joguei muito esse jogo, sério. Que droga, sua vida é uma droga, cara. Não, eu tô falando que eu só joguei esse, tá? Mas eu joguei bastante, cara. Se esse foi o que mais jogou, né? Só teve um problema aí. Tem um negócio também nesse Curse of Darkness, agora que eu tô lembrando, tem um cara que ele é um viajante do tempo, que ele aparece em diversas partes do jogo. Inclusive, um dos coletáveis do jogo é você pegar coisas do futuro. Você pega, às vezes, uma mesa, um computador, alguma coisa assim, desse viajante do tempo que ele deixou no castelo. E eu não sei exatamente, esse cara nunca mais apareceu, eu não sei o que eles pretendiam fazer com esse cara. Eu fiquei muito curioso. Tinha uma ousadia aí, né? Mas morreu. Mas é legal quando isso às vezes acontece, né? Você vê que certos elementos estão lá introduzidos pra trabalhar de uma maneira e, sei lá, decisão editorial ou sei lá o quê, fazem as coisas morrer, né? Sim, enfim. Mais maneiro. Depois desse, a gente tem o excelente Castlevania Adventure do Game Boy. Eita porra! Aí sim, hein? Aí... Cara, esse jogo, em termos de história, a história dele é super complexa, tá? Ela passa 100 anos desde a morte do último Drácula, do Curse of Darkness. E basicamente é mais um Belmont derrotando mais um Drácula, assim. Não acrescenta quase nada na história, é o Christopher Belmont, né? E ele, o Drácula é revivido, né? E ele vai mais uma vez derrotar o Drácula. Tipo, não acrescenta praticamente nada à mitologia, digamos assim, do Castlevania, né? Ô, jogo merda. E tem um pouco a jogabilidade, né? Porque o cara tem tudo, não tem, tipo, não tem. É, o coraçãozinho só recupera vida, não ajuda nada. Só tem os. Não, fez errado já. Coração não pode recuperar vida. Que absurdo é esse? O coração em Castlevania serve pra tudo, menos pra recuperar vida. Ele serve pra dinheiro. Esse elemento bem legal, né? Porque desde a primeira vez que eu joguei Castlevania, eu ficava muito bravo com isso, cara. Eu falo, pô, caramba, né? Por que o coração não tá recuperando vida, né? Escola Zelda, escola... Não. Você tem que vender corações pra comprar uma poção e recuperar vida. Esse é o certo. Coração é dinheiro, coração é item, mas não é vida. Lembra disso aí, moçada. A vida é mas frango. Eu vou puxar... Frango não, cara. Isso aí é tipo bisteca, velho. É pork chop. É a nossa... Mas, é... cara, não. Era um para, roda. Aquilo era tipo um frango, era tipo... O que é pork chop? Não, tá no manual do primeiro joguinho, não, cara. Não, eu posso pork acreditar. Shop. Eu tô falando pork de... Shop, cara, eu tô podem tentando... me falar o que quiser. Eu tô falando o que eu enxergo. Chuleta, chuleta. É uma chuletinha de porco. Né? Que nome zoado. Mas sim, parece frango. Não, é um frango. Eles podem chamar do que eles quiserem. Pra mim é frango. Ah. Eu vou continuar puxando a onda, então. A gente tem a continuação aí desse excelentíssimo jogo de Game Boy aí, que é o Castlevania 2 Belmont's Revenge, né? É o mesmo protagonista aí, a gente ainda tá falando do Christopher Belmont. De novo, o plot é bem fraquinho, porque Game Boy, né? Muito ruim. E é muito a mesma ruim. Pegada, né? É um Castlevania... É basicamente isso, moçada. É o Castlevania de Game Boy acontecendo de novo, né? Ele é o que a gente comentou mais cedo uma aí, merda. Né? Que a Konami sempre tá tentando explorar e a franquia em diversos consoles, né? E aí o Christopher Belmont aí é vítima aí dessa exploração no Game Boy, né? É um jogo simples pra limitação do Game Boy, divertido dentro da proposta do Castlevania, mas nada muito também... Sabe o que eu fico bolado com esse jogo? Sabe o que eu fico bolado com esses dois jogos aí? Eles tinham um plano de fazer o Symphony of the Night pro Game Boy Color. E tava ficando muito... Tava ficando muito mais bonito e tinha muitas funcionalidades lá. Então, assim, tipo, se os caras poderiam... meio que importar de forma cagada o Symphony of the Night pro Game Boy Color, ele tinha condição de fazer um jogo melhor, cara. Coloca o Sub-Weapons, melhora essa jogabilidade aí, porra. Não, cara, que bosta, cara. Porra, pelo menos a jogabilidade podia ter melhorado. É horroroso esses Castlevanias aí. Terrível. Mas aí na parte do canon a gente tem um negócio legal, né? Porque o Christopher Belmont nada mais é do que parente indireto aí, quer dizer, parente direto do protagonista do próximo jogo aí. Aí ao Castlevania mesmo, né? O original aí, o Vampire Killer, com a introdução aí o Simon Belmont, né? Protagonista definitivo, melhor saia de metal do videogame. Sucesso lá do Nintendo 8-bits. Sim, e aí com tudo aquilo que a gente comentou aí no começo do cast, né? Game design sensacional, músicas em chiptune animais, né? O jogo em si, né? A mitologia que ele começa também, muito bem explorada. É até difícil, né? Falar mais bem aí do Castlevania 1. Eu não consigo jogar hoje em dia, não. Ah, cabeça, cara, rejogando ele aí, estudando pro cast, cara, ele ainda continua sensacional. Bem difícil, cara. Ele é bem difícil, tem desafios, curva de aprendizado. Na verdade, eu tenho probleminha com a jogabilidade, com a mecânica às vezes. Não, a jogabilidade ela é complicada. Frustra pela jogabilidade, não só pela... Acho que a maior limitação mesmo, o negócio que talvez chegue a segurar mesmo, é o lance do controle do personagem, porque na época lá a gente tinha limitações e você não tem toda aquela gama, né, de controlar pulo, de resposta do movimento, isso né? Aí como se fosse uma limitação proposital, que acho que na época não era mesmo, mas você finge que é pra dificultar o jogo, exatamente, né? Exatamente, aí sim, eu acho que a questão mesmo é só esse controle do personagem principal que é um pouco datado. Se você quiser jogar a ordem cronológica, joga o Super Castlevania 4, que é a mesma história, é. Só que com bem mais fases e uma jogabilidade. Mas mesmo nesse primeiro jogo, cabeça, as boss fights, cara, são animais, velho. O que eles fizeram lá com a morte lá, cara, que chefe difícil, ah, velho. Que chefe difícil não mesmo. Eu sei, cara. Esse da morte aí, o chefe é muito difícil, cara. É muito escroto. É da época, né, cara? É da época. Ele é quebradamente cara, difícil, né? Cara, se você não tiver. Muito triste, se você não tiver com muitos corações, não tiver com a cruz, desiste. Não tem como. E aí tem um lance de você ter que isso aí, você tem que controlar coração e vida, né, durante o jogo também. Porque, principalmente nesse comecinho aí, você só achava lá o frango barra porco aí em paredes, né, específicas, né? Então você tinha que ter a maciota de saber onde quebrar a parede. Não, e tal. A morte, o problema, é o chefe mais difícil do jogo, que eu acho, às vezes, até até mais que o Drácula, mais, inclusive. Porque o problema é a sala antes dela, que tem medusas redes voando e você ainda tem aquela... aqueles cavaleiros de armadura. Cara, você escala. E tem escada e... Aquele cavaleiro, se não me falha a memória, são 9 hits que você precisa. Nossa. Pra matar o filho da puta, velho. E tudo isso com medusa voando, machado tacando. Aí nossa, depois velho, disso, é você tem que chegar na morte e tem foice pra tudo que é lado. Se você não tiver com a cruz ali pra você... conseguir bater nela e destruir algumas forças lá, é muito difícil, cara, é muito difícil. Tem treta. A parada é, você tinha que ser bom. Se você não fosse bom, cara, exatamente. Ninguém ia pegar na sua mão. Ninguém falou pro Belmont que ia ser fácil. Ninguém. Mas esse jogo, ele tem uma vantagem. Ele não tem password, mas ele tem continue infinito. Então você pode tentar quantas vezes você quiser na mesma fase. É uma coisa que na época não era muito... É, usual. O 4 tirou isso e colocou password. É, que pra mim é melhor. Pra mim eu gostei. Na verdade é que você tem que pensar também que o jogo antigo ele tinha uma cabeça mais de arcade do que console. Eles demoraram pra entender como que era a mecânica de continue, morre, acaba, termina. A diferença, porque a indústria dos videogames começou no arcade, né? Isso. Então, como as pessoas vão preferir jogar seus jogos em casa? Eles não tinham entendido muito isso. Exato. E também porque o jogo tinha que durar. Se você jogar o Castlevania lá do começo ao fim sem morrer nenhuma vez, o jogo acho que deve ter de 20 a 30 minutos. No máximo. Por aí. E aí na parte canon aí da história, a gente tem o plot básico de novo, né? Um Belmont lutando contra o Drácula. A diferença é que no final o Drácula passa uma maldição aí pro Simon e isso reflete aí no segundo jogo aí. Essa bosta, cara. Simon's Quest. Eita. Que a única coisa que sobrou foi a frase. Ora, ora, bom night to have a curse. Exato. Cara, que jogo bosta, cara. É, pra começar assim, ele é um mundo aberto. Eita. Sem mapa. Entendeu? Aberto sem mapa. E até uns vídeos do Angry Game Nerds sempre falam disso aí. Cara, tem algumas coisas lá do jogo que você precisa pra progredir nele, que não existe dica nenhuma dentro do jogo, no manual, em lugar nenhum. Não. Do que você deve fazer, cara. E os personagens, os NPCs lá que estão pra dar dica, eles falam em metáforas confusas. Eles falam porra nenhuma, eles não dão dica, cara. Todo mundo no chá do cogumelo naquela droga de cidade, velho. É a maldição. Ninguém disse que ia ser fácil. E aí tem parada de você ter que fazer uma espécie de grind. Tem grinding fudido, grinding. Você tem que ir matando, pegando um tanto de corações, comprando upgrades lá na loja, cara, é horroroso esse jogo. Eu acho uma bosta. Ele tem coisas, evoluções, eu não vou falar só... É o que eu falei, ele tem conceitos bons, só que muito mal aplicado. Ele é muito mais bonito também. Sim, acho que é nessa linha. Graficamente, ele é um avanço fudido. Duda. É, a própria palheta, ele faz a diferença. Quando é noite, você percebe, né? Bem diferenciada, né? Quando você aparece a frasezinha lá da maldição e você fala, puta merda, é um você realmente... Isso é um conceito bom. Mal aplicado, isso. Mas bom. Uhum. É, o problema é como quebra isso o ritmo do jogo, né? Tanto que eu acho que, de curiosidade bobinhas, tem até uma versão do jogo, né? Refeita com pequenos ajustes. Então, os diálogos com o NPC são mais rápidos. Quando vira de dia pra noite, esse discurso acontece também de maneira mais rápida pra não travar tanto os o jogo. Os NPCs dão dicas. São, Capitão Digo. E de verdade, ele, o cara que eu vi o vídeo, ele fala assim, os NPCs agora falam inglês de verdade, porque eles não falam esse idioma confuso aí. Mas enfim, mas é aquele lance do legado, né? É o que precisava pra acontecer um construir a base aí que o Castlevania foi criando aí, né? E a partir disso aí, depois a gente já não tem uma ligação cronológica, né, pro próximo jogo. Mas ele acontece também um pouquinho depois, né? Acho que de novo o Drácula ressuscita e aí de novo o Belmont tem que resolver a treta. Próximo aí, né, o que saiu pra Game Boy Advance, o segundo lá, é o Army of Dissonance, que é também ele é um Metroidvania, você encarna lá um Belmont lá. E eu não lembro muito. É o Just Belmont. Quem que é? Ele é neto do Simon Belmont. Apenas Belmont. Apenas Belmont. Just Belmont. What's your name, Belmont? Belmont. Just Belmont. Just Belmont. É de novo, né? Aquela extensão, o Game Boy, ele tem fatores legais, porque o Game Boy, ele tem muito jogo legal, né? De side-scroller. Isso aí foi do Advance. Isso, o Advance, perdão, eu esqueci de falar Advance. Game Boy Advance teve muito jogo legal no sentido, assim, de side-scroller, estilo desenhinho mesmo, sabe? É, era uma época onde você tava, enquanto os portáteis tinham o clássico, aspas, clássico 2D, que eram jogos excelentes, mas que não vendiam porque era um videogame pra criança, querendo ou não, o Game Boy tinha um público-alvo, quem mais tinha Game Boy Advance eram crianças, enquanto nos consoles você tinha aquele 3D que ainda não tava indo, não sabia muito bem se ia funcionar ou não, não tava funcionando, a gente sabe, né? E aí tava lá o Igarashi quebrando a cabeça pra tentar fazer essa parada funcionar. Os do Game Boy, DS, são considerados melhores até do que os do console no geral, assim, dessa época. Depois do Symphony of the Night pra frente, né? Os do Game Boy conseguiram muito mais trazer esse conceito de 2D e do clássico do que os do console. Cara, esse jogo é maneiro, assim como todos os Metroidvanias que vieram. Eu não lembro muito da história dele, mas ele é aquele esquema lá. O que eu lembro da história é o pote básico aí de Castlevania de novo. 100 anos, deu 100 anos, Drácula voltou. O contexto aí é que geralmente são duas situações que a gente vê. Ou o Drácula tá muito forte e vai acabar com tudo, ou o Drácula vai raptar alguém e você vai resolver a situação também. Porque ele não tá muito forte, porque foi a população da Terra que fez cagada e eu citou ele antes da hora. Então, como ele veio... Ele veio depois do Secret of Moon. A diferença que eu vejo assim é graficamente. Os personagens estão maiores. Numa tela pequena é muito mais fácil você ver os gráficos, né? No Secret of Moon ele é muito pequenininho. Então, nesse sentido aí, ele tem dois castelos também, assim como o Symphony of the Night. Basicamente esse aí. Não tem grandes diferenças. Não foi um jogo muito marcante, não. É, a ideia deles foi criar, tipo, o Symphony of the Night. Isso eles já fizeram no Secret of the Moon, né, na verdade. Que desde o Secret of the Moon já era assim, né. Tava tentando recriar o clássico. O próximo aí é o Round of Blood, né? O Round of Brudo. Brudo? Toyo! O Drácula X. Eu acho que ele foi um grande jogo lá que saiu pro PC Engine. Eu acho que foi um dos system sellers do PC Engine lá. Foi o jogo que eu até falei anteriormente, muito foda, recomendo pra quem já tanto jogar no emulador quanto no PSP aí. Conta lá o Richard Belmont. Ele acredito que seja o Belmont mais poderoso que já teve, porque apesar de todas as armas sagradas parece que dão muito mais dano na mão dele, e ele ainda consegue fazer uns poderes escrotos, assim, pegar os machados e fazer um poder, jogar machado pra todo lado, fazer chuva de água benta. Ele pula dando cambalhota pra trás, né? Que Belmont faz isso. Ele pular a cambalhota pra trás faz você alcançar lugares que você pulando de frente não vai. É, uma das mudanças dessa época é que você tinha... eles entenderam que o jogador, ele procurava essa sensação que o Gostoso falou de poder, né? Enquanto nos primeiros Castlevanias a parada era, cara, eu sou muito fraco. eu tenho só esse chicote, eu tento me virar, aqui você tem que ter essa sensação de poderoso. Então, tudo cresceu em escala, os inimigos eram maiores, você tinha superpoderes, e você fazia coisas incríveis. Porque tava mudando um pouco o que o público queria e como eles iam abranger mais público do que só um jogo difícil, entendeu? Muito difícil. Então, é, aquela primeira fase do Symphony of the Night, saibam que é do Wand of Blood, não é do Drácula X. Tanto que no Castlevania V, você é um dos piores combates do Drácula, você luta com ele em cima dos pilares, então cada hit que o Drácula te dá, você tem que tomar cuidado pra não cair dos pilares. Se você cair do pilar, você toma um hit e cai pra trás. Se, né? Aí se você cai pra trás, você já ganha um instant kill e morre. Então, pra mim, é, em termos de design, isso aí é terrível, cara. Eu, se não me engano, é esse que a arma que você tinha que usar era o machado? Que o machado dava dois hits nele e que gira no ar? Esse não, né, isso, agora o Castlevania 5, né? Agora no Land of Blood, não. Aí é que nem no Symphony of the Night lá. Você tem que derrotar o Drácula na escadaria e tudo mais. E, inclusive, tem até aquele botãozinho secreto que abre aquela escada lá também. Eles deram, no Symphony of the Night, eles deram uma arrumada naquela fase lá. Mudaram uns sprites daquilo lá. Não era exatamente daquele jeito. Não tinha aquele diálogo lá no final do jogo. Não, só tinha um diálogo, na verdade, depois que você derrotava o Drácula. E o diálogo era em japonês e eu não entendi nada, então... Não, mas, pô, que diálogo maneiro, cara. Eu vou segurar um pouco. Mas, e só falando do canon aí de novo, né, as últimas informações. O que a gente tem de maneiro? A gente tem introdução a um personagem que aparece depois em alguns momentos da série, que é o Mago das Trevas lá, o Shaft, né? Que é o cara que ressuscita o Drácula nessa história. Ele era pra estar lá, mas ele não é citado no Rondo Plano, não, tá? Quem é citado é a Maria, né? Até aparece um personagem jogável. Aí a gente tem, dentre as mulheres lá que foram sequestradas pro Drácula nesse jogo, a gente tem a era noiva ou era esposa do Rick? Acho que era noiva dele, ainda não era esposa. Era noiva, né? A Annette, e principal mesmo a Maria Reynard, né? Que ela tinha alguns poderes mágicos e tal. Você até podia usar ela em alguma versão, eu não lembro. No Round of Blood dava pra utilizar ela em todas as fases, e no Symphony of the Night, do Saturno, dava pra você utilizar ela também. Só o do Saturno. De novo, então, o elemento lá do Castlevania 3 voltou, né? De você usar mais personagens. Pô, é um jogão mesmo, né? Como que você definiu lá o último Belmont? O último jogo da era Macho Man. Depois é mais delicadeza e o lance do vampirismo aí mesmo. Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk! How about you? É, depois a gente tem o Castlevania, que acho que talvez seja o mais famoso, mais querido aí pelas pessoas, que é o Symphony of the Night, né? Que não tem um Belmont como personagem jogável principal, né? E sim o filho do Drácula, né? Que na época eu demorei um tempão pra me tocar com a Lucard, ao contrário de Drácula. Era o Drácula ao contrário. Eu cogito seriamente que se eu tiver um filho um dia, fazer isso. Chamar ele... Origodro! Origodro! Sei lá qual que é. A pronúncia contrária a de Rodrigo. Enfim, mas o Symphony of the Night, ele incorporava, ele retomava os elementos de exploração, de ação normal que os Castlevania já tinham, com elementos muito mais fortes de exploração que estão um pouco derivados da série Metroid aí também, mas Ele é o primeiro a ter um grande castelo com milhões de salas e coisas assim pra explorar, como a gente enxerga Castlevania hoje, né? Pelo menos na cronologia de lançamento, né? A gente já falou de outros, uhum, que são assim, mas ele, pelo menos em termos de gameplay, foi o primeiro, né? É, o mais interessante desse jogo aí, assim, é como ele foi construído, né? Porque a Konami não acreditava nesse jogo. Acreditava no Castlevania 64. Ele tava numa época que a moda era você pegar as franquias 2D e passar pra 3D. Então aparece lá um time lá da Konami falando que queria fazer um jogo 2D. Aí eles falaram, então tá bom, vocês podem fazer isso aí, dando um orçamento de merda. Eles tiveram que reutilizar tanto trilha quanto o gráfico do Wonder Blood e de um jogo cancelado daquele 32X do Mega Drive. Ia sair, era como se uma espécie de continuação do Wonder Blood ia sair pra ele, só que o Mega Drive, aquele 32X, foi um fracasso e o jogo foi cancelado. Mas só que ele já tinha feito gráficos pra ele, né? Então foi utilizado também. E fizeram o Castlevania Symphony of Night, né? Ele era pra ser o primo pobre, assim, era pra ser o jogo que a gente vai fazer aqui. Que eles não... Assim, é interessante, ele não foi feito pra ser um clássico. Ele foi sem querer um clássico, entendeu? Porque a Konami olhava pra aquilo ali. Pera aí, Castlevania é Belmont. Como é que vocês vão tirar o Belmont do personagem principal? Como é que vocês vão mudar tudo que a gente acredita que seja Castlevania? Não vai vender porque é 2D, né? É 2D, Vocês estão indo contra o que... A moda do momento, cara. Vocês não vão vender esse troço. Não, e sem contar que ainda colocou um monte de coisa de RPG que nunca, assim, foi tão parte do Castlevania como em Symphony of the Night. Não tem status, milhões de tipos de armas diferentes, magias, transformações. E ele é um... Acho que é o primeiro que teve mais elementos de RPG, assim, do que todos os outros anteriores. O elemento de RPG que torna o Metroidvania é Metroidvania. Porque antes era um Metroid, né? Um Super Metroid, você ia lá, você tinha um grande mapa central e você ia passando pelos mapas e conseguindo upgrades para acessar outras áreas que você não conseguia acessar antes. E, mas pra você ficar mais forte, você tinha que pegar upgrades também escondidos no cenário. Você pegava um pouco mais lá, aí você podia, vamos dizer, tacar mais mísseis, mas não tinha... O combate normal não fazia você passar de nível. O Super Metroid não tinha esse negócio de nível de personagem, não tinha como... Não tinha esse negócio de você pegar várias armas e equipar. Tudo era upgrades que tinha relação com a mecânica de Metroid, do Metroid, de você acessar áreas que você não podia. Ou então simplesmente ficar um pouco mais forte. Nada de RPG naquele sentido de experiência, de você ganhar experiência e passar de nível, tinha no estilo antes disso. Por isso que o Symphony of the Night, ele criou esse estilo. Eu lembro quando eu joguei, eu era moleque. A hora que começou a entrar nisso, eu falei, ok, tirei o CD e liguei. Falei, cara, é complexo demais pra mim quando eu era moleque. Sério, não, era muita coisa, cara. É muita informação. Começa com agora a parte boa, né? Que são os diálogos do jogo, cara. Eu não sei que bodega eles fizeram lá nas redublagens, na hora de reagir. Eles traduziram muito mal, cara. Não, a dublagem é horrível, gente. Fala. É muito mal feito, cara. A dublagem é a tradução. Vamos combinar os dois. São coisas, cara. Mas, tá, cara, tudo. Mas aí eu dependo, cara. São esses erros que fazem a parada virar um clássico, assim, né? A galhofa aceita, né? Dudley, I smell your blood. You're a vampire. Could it be that strength, that beauty? You're the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait, I beg of you! Aquele diálogo do começo do jogo, cara, é sensacionalmente da hora. Tem uma tradução que o cara fez direto do japonês, exatamente fiel ao original. Inclusive, quando o Trevor Belmont é citado, o cara, ele é tão xiita que ele chama ele de Ralph, que Trevor foi uma abreviação. Ralph foi um negócio que os americanos fizeram. Então tem várias coisas que fazem muito mais sentido. Por exemplo, aquela parte da morte. que todo mundo fala, ah, mas a morte é imbecil, né? Foi lá, tira os itens do Alucard. E aí, não faz ela fala nada. Assim, ah, vou tirar os itens de você aqui. É, fala, porra, por que que não matou ele, né, caralho? Aquele diálogo lá não faz sentido. No original, mostra que a morte tinha um certo respeito pelo Alucard. E ela tava falando assim, não, eu vou tirar esses itens que você tem aqui pra, às vezes, você repensar o que você tá fazendo. Então, a intenção dela era que ele tivesse uma dificuldade, desistisse e voltasse pra trás. Então faz muito mais sentido o quê? Sentido do que a galhofeira que é a dublagem. Afinal, que é o malandrão. Mas é até mas é engraçado, né? As empresas sabem o que fazem, né, cara? Porque quando ela não quer fazer uma parada, funciona. Porque se ela tivesse feito desde o começo o que ela queria, a gente ia ter o Castlevania como é o Mortal Kombat 4. Que é um ridículo, entendeu? Que é o que aconteceu com o 64. Porque se eles tivessem feito direto 3D para as duas, eu ia fazer, vou fazer 3D no PlayStation, vai ser louco, aquele gráfico bonito que dá para fazer na época, modelagem de alta qualidade, cara, provavelmente a franquia teria morrido. Eu também acho, cara, eu acho que ela não teria sobrevivido se não fosse esse Castlevania 2D. Tanto que, mesmo os Castlevanias 3D que lançaram depois, quando eles já estavam aprendendo mais a usar a fórmula do God of War, né, que já tinha funcionado, mesmo eles não são tão queridos e tão amados quanto os Castlevanias 2D que lançaram depois. Na verdade, aspas aí, depois disso veio uma queda, né? Assim, nos jogos principais, nos grandes, tirando os de... os fãs gostam muito dos portáteis, mas os portáteis estão longe de ser onde você mais vende. Tá longe de ser o seu público principal. Cara, eu gosto dos portáteis e eu levo em conta eles e pra mim a série não decaiu, não. Muita gente aí fala que o ápice de Castlevania mesmo foi nesse momento aí, ó, Round of Blood, o Symphony of the Night, depois um pouquinho do Order of Ecclesia, né, onde que você tem, assim, o ápice de bons elementos, a inclusão aí do lance do RPG com o Metroidvania, você tem o game design aí do Round of Blood aí muito bem trabalhado, você tem elementos aí com Order of Ecclesia bem, bem legais também, fora da curva do que eram os Castlevanias. Tem muita gente que fala que o antro, assim, o ápice mesmo é nesse momento. Eu fico bem em cima da ponte, assim, porque eu gosto bastante também dos primeiros jogos, assim, mas a gente também não pode deixar de considerar que aquilo era muito mais época de experimentação do que acertos, né, certeza, né, cara, do que a gente tá falando agora, Symphony of the Night não tem culpa nenhuma, se alguma culpa tem aí é a Konami que não seguiu a fórmula dele. Por que não pegou um 2D e lançou pro PlayStation 2, cara? Isso aí era Prince Money, vacilo, porra, né? Isso aí eu até conversei, eu e o Eric, que participei lá no Overkill, no 69, vai que você tá escutando agora há pouco, é que, né, a gente tava numa época em que as empresas, elas estavam querendo sempre crescer pra aquilo que vendia muito. É a parada do que a gente até conversa, do virar o AAA, né, quando tinha esse conceito. Mas, cara, o que vendia na época? Era esse 3D, meio hack and slash, meio não sei o que lá. Eles não queriam voltar. Eles não queriam descer o degrau e fazer 2D. E aí não conseguiram. Assim, eles podiam ter feito realmente, como o Gustavo falou, um 2D incrível no PlayStation 2, entendeu? Usando todos os... tudo que eles podiam de capacidade pra fazer um jogo 2D maravilhoso, com essa jogabilidade que todo mundo adorava e comprou a rodo no Symphony of the Night. Mas eles preferiram mudar pro 3D, mais Devil May Cry, God of War, que veio até depois. Estilo. Continuando essa linha aí do cabeça, meu, eu pessoalmente gosto muito de jogo 2D, assim, mas muito, muito mesmo, assim. Seja por um histórico aí de jogos que foram me convencendo ainda, e seja por bons exemplos aí que a gente tem, né, de diversas mecânicas. E o lance do 2D é simples, né, cara? Ele não consome muito recurso, a vantagem, assim, óbvio, ele tem lá a parte de que realmente é um jogo, então tem que programar, tem que fazer sprites, não sei o que, não sei o que. Mas ele não consome muito recurso a partir de uma geração, a partir, sei lá, da geração, a partir da geração do PlayStation. Então, era um recurso finito, mas o pessoal já conseguia trabalhar com ele de maneira complexa, sem exigir muito da máquina, tendo que fazer trambique lá com variável, tanto, aproveitar. O Odin Sphere, um exemplo aí de um jogo do PlayStation 2 que é lindo, cara. Por que que a Konami não fez um negócio desse tipo aí? Se a gente parar pra olhar, assim, depois dessas gerações, assim, realmente o 2D foi morrendo, né? Ele continuou muito no portátil. E agora vou mais. Mas eu falo isso, mas eu gosto do Curse of Dark. É um jogo foda pra caralho. Eu gosto de Mulher de Malandro. É um jogo maneiro. O Lament of Innocence realmente é uma bosta, mas o Curse of Darkness é maneiro. Infelizmente, não dá pra tentar entender tudo, né? Porque realmente é o lance mais, talvez, mercadológico aí do que feeling, né, de fã e entender mesmo que o conceito principal da série tá naquele formatinho e não no nome, né? E apesar de todo mundo aí, né, levantar e bater palma, querendo ou não, o Igarashi tava nessas decisões, né? Enquanto ele tava fazendo um excelente jogo em 2D, ele não pensou em voltar atrás. E ele, ou a Konami, não sei se foi a pressão dele, né? Se a Konami botou, falou, não vai fazer 2D pra console porra nenhuma. Bota o 3D aí. Dá a impressão que ele falou assim, ah, vamos fazer um pra agradar os empresários, pra agradar, tipo, o mercado, e o outro pra agradar os fãs, tá ligado? É. Os do console vamos fazer com as tendências novas, vamos transformar no maior sucesso, a marca mais foda, não sei o que. E do portátil a gente vai fazendo jogos bons que a galera quer que a gente faça, tá? Dá a impressão que ele fez isso. Tá? É. É, não teve jeito. Então, Symphony of the Night, né? Ele trouxe o Alucard, o começo do jogo lá, você tá com o Richard lá, na batalha final do Out of Blood, um pouco facilitada lá, né, mas... Bom, mas eu acho um elemento legal também pra começar bem o jogo, assim, você começar com... Teoricamente, como é o final do jogo, é o ápice, né, da experiência do outro jogo, né, e aí você já começa com isso meio de dar um frenesi, né? O mais estranho é que o Round of Blood nunca veio. Não. Então as pessoas não sabiam direito o que tava acontecendo, né? Que porra é essa? Lá no Castlevania 5, quando eu enfrentava o Drácula nessa torre aqui, por que eu tô enfrentando ele aqui? O que é essa menininha que aparece aqui quando eu levo muito dano? Falando merda. É, quando... Cala a boca, menino. Essa é a preocupação que eles têm com a cronologia. Aí, foda-se, fizeram lá uma dublagem horrorosa, né, entregar lá, mas o jogo em si, o original que eles entregaram lá, é fantástico. Jogo de exploração, foda pra caralho. Eu acredito que mais pra frente eles conseguirem equilibrar um pouco esse lance da dificuldade com o gameplay mesmo e a exploração. É, principalmente nos do DS, porque o Castlevania Symphony of the Night ele começa muito difícil. Só que a parte difícil do jogo é o começo. Depois você vai detonando tudo, vai arrastando todos os chefes é tudo. Se você utilizar a apelação, é facinho passar ele. Até porque o Alucard é bolado mesmo, né, velho? Mas é um jogo muito gostoso, cara. É muito viciante você pegar e você destravar o castelo, passar por todas as partes. É aquela sensação de poder, de você não conseguir passar por um lugar e falar, pô, o que tem ali? Aí você consegue um upgrade, consegue dar um pulo duplo, por exemplo, coisa assim, e consegue chegar naquele local que antes você não conseguia. E ter dois castelos, né? Tipo Pokémon. Dois. Evolução do conceito do Pokémon. Termina o Gold Silver, tem o Pokémon Red Blue de novo. Esse é igual. Você termina, tem outro castelo igual, do mesmo tamanho. Tem outro tamanho. Castelo, só que é invertido. Ele é invertido e isso é do cabeça, caralho, né? Cara, porque os caras pensaram o design nele pra ser jogado de baixo pra cima e de cima pra baixo. O design de fase do... Sinistro. É. E aí veio do PS2 depois. Mas continuando aí então com o canon aí da série, né, pra gente correr um pouquinho, a gente depois disso tem aí no ano fixo aí de 1800 o Order of Ecclesia, né, a protagonista feminina aí tão aguardada, né, vamos falar. O último jogo, né, bom jogo. Esse jogo é foda demais, cara, na moral, é muito bom. É um daqueles jogos que você vê que ele acertou no que o Symphony of the Night falhou, que é a questão da dificuldade. Ou pelo menos se era isso que você buscava, porque às vezes o Symphony of the Night não era isso que você... Não era por causa disso que você jogava. Muitas vezes você tá jogando Symphony of the Night por aquela sensação de poder que o jogo te passa. Você não tá muito preocupado com a dificuldade dele. Agora no Order of Ecclesia, eles voltam a dificuldade que era antes. Então o chefe, você tem que analisar como é que ele se comporta para você dar o dano na hora que precisa. Uhum. Não é apelação de jogar a cruz nele um tanto de vez lá, ou então jogar alguma arma nele lá só pra levar um tanto de dano e level up e passou do chefe. Não, não tem mais isso. É. dentre os estudos que eu tava fazendo pro cast aqui, eu vi um cara fazendo review, o comentário dele foi mais contido em dois jogos, mas eu vou expandir um pouco, porque ele fala basicamente que Castlevania, você tem duas experiências, assim, dentre o diversos, mas duas em destaque. Uma é o lance do overpower ferrado, que às vezes você tem, você se sente poderoso, vai desvendando, desbravando as paradas, pá, não sei o que, explosão, não sei o que. E o segundo é o lance realmente que é uma das partes boas também, que é você ter que realmente saber utilizar bem os recursos, analisar bem onde você vai, entender o level design da parada pra fazer o tal, tal. Aí ele compara esses dois casos, né, com comida. Ele fala que a parada do poder, não sei o que, não sei o que, não, é tipo você comer uma tranqueirinha, assim, um salgadinho, um negócio que você vai comendo e vai, e tipo, não se, é gostoso e não se cansa e você vai coisando assim. Mas quando você pega a outra situação, que é o lance da dificuldade, de análise e tal, é você pegar uma sobremesa assim fina, que você vai apreciar e vai fazer isso no momento certo, com calma e tal, né? Então, são duas coisas boas, mas são utilizadas, né? São experiências diferentes. E é difícil você fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, sim. Isso. Mas são porque seriam quase que as duas contas, né? Uma, você é mega poderoso e você fala, cara, que vem o vampiro que eu vou explodir todos. A outra ponta é, caralho, se vier um vampiro eu tô fudido. Então eu tenho que fazer todos os meus movimentos friamente calculados. Extremamente calculado. Porque qualquer erro pode ser fatal, né? Qualquer buraquinho eu posso morrer. De novo, voltamos à frase. Não ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. O Agatha Eclise, ele também, ele desconstrói um pouco a questão do Metroidvania, porque não é um mapa grande, gigante. Ele tem mini mapas, né, que são todos interligados com um mapa mundi, assim. Só que você entra naquele mapa lá, e daquele lá é como se fosse um mapa do Castlevania. Você pode entrar lá e ver os caminhos, explorar tudo. Como se fosse Mega Man, assim. É, uma fase do Mega Man, basicamente. Exatamente. Ou então, como se funcionasse como um Blood of Blood, só que com elementos de Metroidvania. Você pode voltar nas fases e passar por outros caminhos. O Wonder Blood tinha feito bem assim. Bem maneiro. Sick of the Moon é o próximo aí. É 1830, do Game Boy Advance. Ele foi o que veio depois do Symphony of the Night. E ele copia algumas coisas até da história, assim. E eu não gosto muito. Mas mesmo assim é um jogo legal. É porque ele tem aquele negócio lá. Ele vamos dizer assim, ele se passa um pouco antes do Bloodlines. E ele conta uma história lá que tá relacionada com ele, que tem um cara que derrotava o Drácula, e aí ele tinha dois discípulos, aí ele não passou o chicote pro filho dele, passou o chicote pro um outro discípulo, que ele era mais puro de coração, não sei o quê. Então, assim, história mais clichê do universo. Nesse jogo aí, pra mim, da era do Metroidvania, ele é o mais fraco, mesmo assim, muito bom. Nossa. Ele foi o primeiro de portátil que eu joguei, né? Eu não cheguei a jogar os Game Boy, mas eu acho ele muito legal por causa daquele negócio das cartas, né? Que tem as cartas com as habilidades, Starou, e com os atributos, lembrado, né? Que você mistura uma, você pode, cada uma das 10 cartas de habilidades, você pode misturar com uma das cartas de atributo. Então você consegue ter uma combinação aí, se você for calculada, acho que umas 100 combinações, mais ou menos, de ataques diferentes, né? Com atributos diferentes. Então fica bem legal, eu gostava quase muito. Quase como se fosse o que, aspas, hoje o transistor faz. Você mistura as paradas pra ter um efeito diferente. Uhum. É bem isso, bem parecido. Pra quem jogou transistor vai lembrar. Como ele veio depois do Symphony of the Night e o protagonista usava o Vampire Killer, né, o chicote, eles não queriam, assim, regredir. Então as cartas foram uma grande saída pra, porque se você equipar uma carta lá, o chicote, por exemplo, pode se manifestar como se fosse uma espada. Então ele resolve o problema de você poder trocar de arma. E de novo, no Game Boy Advance, um jogo de plataformazinha mesmo, 2D, o potencial gráfico lá muito legal, encaixava bem. Apesar de às vezes parecer que é meio carregado, né? Eles conseguiam extrair coisas incríveis, assim, do que era o Game Boy. Mas, cara, sério, eles conseguiam extrair muita coisa maneira pro Game Boy, que a gente sabe que não é um console fodido de performance. O segredo é magia, mas é magia. C seria o Castlevania Bloodlines, que saiu pro Sega Genesis. Oh, Mega Drive. É, que, na verdade, ele é lá de trás e ele falou assim, agora vamos jogar pro futuro. E dane-se. Né, o futuro do que era, do que se passavam os jogos até ali. Ah, eu não joguei esse, sendo sincero. Eu joguei, dá pra você jogar com dois caras. Um que usa um chicote. Foi a primeira vez que eu me lembro que não apareceu um Belmont, o cara que usa o chicote não é o Belmont. É, então, ele não... John Morris. Esse John Morris aí, cara, é descendente de um cara chamado Quincy Morris, né? Que faz parte da família Morris citada lá na literatura lá do Escocês Lodos Brasil. Ah, esse foi tirado do universo, do dragão. Então, aí o outro cara é um cara no tridente lá também. Esse jogo, ele... Tá. O Eric Lecard. Cara, mas esse jogo é muito legal, cara. Ele é muito legal, ele tem um feeling diferente de outros Castlevania, assim, ele é muito... Eu sinto que ele é um pouco rápido. Você tem que pensar direito no que você faz, assim. E eu acho que não tem corações, é uns cristalzinhos lá, né? Um trem esquisito. Mas graficamente, ele é muito bonito, cara. Muito, muito bonito. O pessoal lá do Mega Drive não perdeu em nada com isso. E o nome em japonês era muito mais legal, porque era Vampire Killer, né? É legal a tradução, que é Vampire Akira. É na pronúncia japonesa. A gente tinha que descolar um japonês oficial pra falar aqui. Na Europa chama ele de New Ages, saiu alguma coisa assim. Castlevania The New Generation. New Generation. Na Europa e na Austrália. Olha, mas é bem maneiro, a história não tem muito o que falar também, a diferencial é isso, né, que não se passa com Belmont, né? Uhum. Mas o Drácula tá aí fazendo a bagunça dele de sempre. Aí correndo com a série, aí a gente tem aí, já no ano mais próximo aí do nosso, né, em 1944, lançado pra Nintendo DS, o Castlevania Portage of... Numa época mais próxima da nossa, né, faz só tipo 70, 80 anos só. É isso, ou o futurista lá, né, é o mais perto que a gente teve, mas o Castlevania Portage of Ruin, né, mas aí qual que é o lance dele, né, ele é um jogo bem, bem legal também, né, ele de volta agora pro Jonathan Morris, né, que é o protagonista lá com a menininha, a Charlotte, eu não lembro o nome. Se dela. Não me engano, o segundo nome nesse jogo aí aparece o protagonista do Bloodlines morto. Ixi. Ele aparece morto, ele aparece como fantasma, se eu não me engano, alguma coisa assim. Porque o protagonista desse jogo é descendente desse cara aí, que aparece em modo fantasma, o pai dele, né? Isso, é a família Morris de novo. O que eu lembro, assim, de experiência muito legal que eu tive com esse jogo é a luta final, cara, com o Drácula e a morte. É porque, difícil. Pô, se o Drácula já não é difícil, a morte também não é difícil, por que a gente junta os dois e faz a parada ser mais difícil do mundo? Depois eles se fundem e vai o chefe mais apelão do caralho. Esse jogo é difícil pra finalizar. Cara, esse dia foi da hora. Mas acho que o diferencial desse jogo foi ele, naquela época lá, né, que o co-op tinha voltado, ele tinha co-op. Então você dava pra você... É, até online, né, com o Nintendo. Exatamente. Então era muito legal você jogar com seu amigo lá. Um jogava com um personagem, outro jogava com outro. Como é que é, Rod? Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. E esse é difícil, mas... Mas a gente não vai estender muito, assim. Mas é outra experiência legal, o DS aí. Então, e ele foi um dos pioneiros ainda pro DS, né? Então teve muita coisa pra testar, mas mesmo assim ele saiu muito bem, né? Saiu um jogo bem legal. E de novo, explora o Metroidvania, que é uma coisa bem interessante no jogo. A parte da história é um pouquinho longe dos Belmonts, mas também funciona bem, né? O Gustavo comentou rapidinho. E, pô, jogão aí pra quem curte o Metroidvania de novo, né? O bom do Castlevania, pelo menos nessa época, as pessoas tiveram muita oportunidade de revisitar e ter experiências diferentes, né? Porque a gente, olhando agora daqui da frente pra trás, né? Fica um pouco cansativo. Você fala, putz, tem que jogar tudo, mas mesmo conforme foi saindo e tal, ficava mais legal, né? Você explorando e a galera reclama do Kingdom Hearts. Se só antes de pular aí pros jogos de DS e fechar assim o canon usual, tem um evento importante, né, na era de Castlevania. Ih, rapaz, isso aí dá treta. Não, e tem um evento legal, né, que eles tentaram utilizar aí pra série do Castlevania, que em 1999 parece que tinha previsões aí de Nostradamus e a parada, e que o Drácula ia ser revivido num dia lá, e o clã Belmont, né, e tudo lá que envolvia eles iam fazer a batalha final, né, pra resolver mesmo a treta com o Drácula, né. E é isso meio que acontece no canon, né. A gente tem um Belmont, né, que depois a gente descobre aí que é o Julius, né. Ele pega a Vampire Killer e vai resolver a treta lá e faz um mega evento aí no canon finalzinho e aí do Castlevania. E ele mata, né, o Drácula definitivamente. Esse é o importante. Ele destrói o ciclo de regeneração que o Drácula tinha. Ele morreu mesmo nesse... Mesmo. Só que aí alguém lá na frente falou: ih, caralho, agora ferrou. O que a gente aí faz? É que tá. E agora, né? O Igarashi, ele queria utilizar essa história e tanto que ele construiu essa história em vários jogos. O Order of Ecclesia, por exemplo, é a ordem que foi feita lá pra derrotar as forças malignas enquanto os Belmonts sumiram. E vários outros lá na parte lá, depois eles falaram no Portal of Ruins lá, que os Belmonts tinham sumiram e tinha essa outra família que tinha herdado o chicote. E eles... Isso, enquanto os Belmonts não apareciam. Então ninguém sabe por que os Belmonts sumiram. Então, esse é uma das paradas que eles cansaram. Anos e anos, eu acho, né, que teve um cara que olhou e falou: cara, sério mesmo, toda vez a gente vem aqui... É que a família Belmont, se você pensar que é de 100 em 100 anos, você tem dois casos. Ou um cara vai estar sempre lutando com o Drácula e vai estar na correria lá, e vai ter o segundo cara que é o da vida boa. Então, que só vai treinar o filho, ó, vai filhão, cuida aqui, ó, esse aqui é o chicotinho. O Iga, ele ia utilizar essa história aí, segundo ele, um Castlevania, uma ideia que fosse revolucionária pra série. Ele queria que tivesse uma ideia que fosse tão revolucionário quanto o Symphony of the Night, ele ia utilizar isso aí pra contar essa história. Mas ele nunca conseguiu chegar nisso aí. Eu acho bem estranho esse esquema, porque, pô, se a gente falar de importância aí no canon fictício da série, é um dos atos mais importantes, né? Os caras destroem o Drácula de vez. Você tem, tipo, diversos elementos que foram criados lá atrás pra resolver e criar ponto, uniponto. E aí, na hora que eles têm a oportunidade de fazer o jogo que fecha tudo, tá com faca e queijo na mão, eles não fazem o jogo, né? Só cria um evento fictício e aproveita mas depois. É um evento que... Um jogo realmente com a história dessa, que o Drácula morre definitivamente, eu acho que ele tá certo, cara. Tinha que ser um jogo muito bom mesmo. Não poderia ser mais ou menos, não. Cara, mas esse jogo saiu. Chama Castlevania Judgment. Por isso que ele tá fora da cronologia oficial. Ele é esse incrível crossover de universos. É isso aí, cara. É a experiência final. Vocês que não souberam apreciar. Bom, e terminando o canon principal, digamos assim, da série, né? A gente tem dois jogos que se passam num futuro, inclusive futuro em relação ao hoje, né, ao que a gente tá falando hoje. Se passa em 2035 e 2036, olha só, muito futuro. Cara, eu quero muito que daqui a 20 anos voltemos a usar aquelas roupas. Ia ser da hora, cara. Que são o Area of Sorrow e o Dawn of Sorrow, né. O Area of Sorrow é do Game Boy Advance e o Dawn of Sorrow é do DS. E os dois são com o Soma Cruz, né, que na verdade ele é tipo uma reencarnação do Drácula, né? Ele não sabe disso no começo do jogo, você só descobre se você zerar o Area of Sorrow no final secreto. Sim, sim, sim. E ele, cara, eu acho que talvez seja o jogo que tem mais habilidades de todos os Castlevanias, porque ele tem um esquema que pra mim é o meu esquema favorito de todos os Castlevanias, e por isso eles são os meus Castlevanias favoritos, que é o esquema das almas dos bichos, né? Cada bicho que você enfrenta te libera uma alma, que é, na verdade, uma habilidade. Ela pode ser uma habilidade ativa, né? Uma habilidade passiva, digamos assim, sei lá, te dão mais defesa, mais algum status ou algum bônus. Ou uma habilidade... Tinha um terceiro tipo que eu não sei exatamente qual que é a classificação. Mas, enfim, eram três tipos de habilidades, né? E cada monstro soltava uma alma, cara. Então era muito... muitas habilidades, assim, tinha milhões de habilidades possíveis pra você combinar. Você ficava matando bicho milhões de anos pra farmar souls dos caras. Testando. E é engraçado, né? Lance engraçado da coleção, que outro, né, jogo também do Game Boy também passou por isso é o Mega Man Zero, a franquia spin-off lá tinha uma parada muito parecida também. De coletar as paradinhas que mudam os poderes e roubar poder e as fadinhas. Sim, isso era a tendência. É como se fosse um Mega Man, só que em vez de você só pegar os tiros dos chefes, você pega os tiros de todos os bichos. Todos porque os bichos. Todos os bichos dão alma, cara. Era muito foda isso. Eu ficava louco querendo pegar as almas de todos os bichos. Eu não conseguia avançar no jogo enquanto eu não tinha pegado a alma de cada um dos bichos que tinha. o cara no Pokémon, né? Na estrutura do Pokémon, agora Cat them all. É, todas as almas. É Ash Belmont aí. Cara, mas é uma das coisas que me irritou, assim, que me irrita ainda, né, esses Castlevanias Metroidvania, é o final secreto. Porque no Symphony of the Night, beleza, era novidade, era interessante você falar que você zerou seu jogo, aí seu amigo falar, cara, mas peraí, você viu o castelo de cabeça pra baixo? Aí você fala, não, que castelo de cabeça pra baixo? É as histórias de fliperama, né, cara? É. Aí o cara te mostra, caralho, eu tava na metade do jogo e não sabia que tinha mais metade. Aí o que acontece no Wire of Sorrow? Tipo, pra você descobrir, você zerar no final secreto mesmo, você tem que equipar três almas, as três almas dos poderes básicos do Drácula lá, e enfrentar o que seria o último chefe no final básico, né? Aí ali você descobre que o cara que pensa que é a encarnação do Drácula, ele não é e você que é. E aí o Belmont recupera a memória dele e tá querendo te matar. Que você encontra um cara com chicote no castelo, ninguém sabe quem é. Você pode pensar que é o Belmont, não sei o que que é. O cara se chama de Jota, né? É, aí ele aconteceu, depois do evento que aconteceu lá, que esse, acho que é... Como é que é o nome dele? Acho que é Justus Belmont, alguma coisa assim. É um Belmont, né? Julius Belmont. O Julius Belmont. Julius, que nem o pai do Krisa. Ele matou. Igual o Imperador. Ele matou o Drácula e aí ele recupera a memória dele e fala: não, pera aí, isso aqui em reencarnação do Drácula, eu vou matar ele. E isso vai. Esse é o plot do Cão e a Raposa, assim, da Disney. Basicamente, eu tenho o favorito, gente. E você tem até uma batalha muito foda com ele lá, e quando o Soma decide não matar ele, o Julius acredita que o Drácula reencarnou numa alma boa e dá uma chance, porque na verdade todo aquele castelo lá foi ressuscitado pra eles tentarem arrancar a alma do Soma e voltar o Drácula de alguma forma, num ritual lá. E aí o Soma Cruz não deixa isso acontecer e termina o Hour of Sorrow. Aê, acabou. Depois vem o Drown of Sorrow lá, que não sabe por que caralhos, né, o castelo do Drácula voltou um ano depois, e aí o Soma Cruz vai investigar lá. É interessante que os dois, eles são quase que uma continuação, assim, tipo, acho que não teve nenhum de portátil entre eles, né? Porque eles não, saíram muito próximo. Foi na um transição. Um foi o último no Game Boy Advance, outro foi o primeiro do DS. E aí, como eles estavam com esse problema de, cara, como não vendia tanto, eles não sabiam funcionar, o Igarashi teve a ideia de transformar todo o marketing, toda a estrutura de coisa fora do jogo em uma coisa meio anime. Então tem trailer meio anime do Dawn of Sorrow, né? Pra tentar vender uma coisa mais pra criança, que era a arte dele. Mas eu não sei se isso aí foi uma decisão dele ou de algo na Konami. Atribui a ele, mas... Mas mandou a Mani embora lá, que acho que era... Mani Kojima, isso. Lá, ela fazia as artes lá do Castlevania, desde o Symphony of the Night. Ela tem uma arte, assim, que na minha opinião é tipo um gótico meio boiolão. Mas eu acho maneiro. Ele ele é estilo assim, gótico. Você é especializado em quê? Ah, um gótico boiolão, assim. É o que eu manjo fazer. Porque você vê a arte dela, por exemplo, lá no Curse of Darkness, que é o que utilizou, né? Apesar uh-huh. de ser poligonal, utilizou a base da arte dela pra fazer. Então os caras tudo meio com as roupas de couro apertada. Rosto fazendo, fino, né? Mostrando os peitos peludos, isso. Rosto fino. É meio esquisito. É a parada do Cavaleiros, né, cara? Todos têm o mesmo rosto. Homem, mulher, tudo apesar a mesma do coisa. Traço dela não gostar tanto, a colorização que ela utiliza é muito foda. A estética que parece é interessante. Parece né? aquelas artes mesmo, os renascentistas, isso. né? Então fica um negócio muito clássico. Mudaram depois no Dawn of Sorrow, não aparece isso. E gerou uma revolta na época lá, lembro que a gente reclamando. É, eles estavam tentando vender pra um público mais infantil, que ia consumir uma coisa meio anime, meio desenho, meio diversão, entendeu? Ah, mudaram um traço genérico da porra, cara, muito feio, cara. Ah, não. No Port of Ruins eles ainda deram uma mudadinha, ficou um pouquinho melhor. Mas o jogo é bom. O jogo é bom. Essa aqui é a... Apesar da tela de baixo ser meio estranho. E apesar da putaria lá de você, se você não fazer o selo rapidinho lá, o chefe ressuscita, apesar de ressuscitar com um pouco de vida. É aquela época lá que todo mundo que queria utilizar a tela do DS, né? de alguma forma inútil, tanto que todos os outros jogos, eles, foda-se, a gente não vai utilizar essa segunda tela pra essas putarias não. Então esse aí foi o primeiro, fez isso aí, não deu muito certo, não... Mas mesmo assim é um excelente jogo. Bem maneiro. E aí a gente tem o encerramento aí do canon antigo, né? Porque é o que se chamava de canon principal até um momento aí, né? Que a gente vai comentar já já. Mas eu acho muito maneiro você ver a evolução, que eles meio que se preocuparam em fazer todo esse retcon safado de unir pontas, né? O Zelda teve isso um pouco, né? Também. Na verdade, não saiu um jogo pra unificar tudo, né? Mas tem muita ponta solta. Na verdade, os Zelda estão falando assim, cara, vai fazendo, a gente arruma, a gente lança um livro depois e junta as pontas fora, entendeu? E foi muita safadagem. Muitos Castlevania, alguns do Game Boy Color lá, teve até os do Nintendo 64, aquelas bosta lá, eles todos vazaram do canon. Que o Igarashi pegou e chegou lá e falou assim, ah, isso aqui é canon, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. E arrancou tudo. Inclusive, na época, ele falou que o do Game Boy Color lá não era canon porque era mulher. Não pode mulher. Mulher não pode. Mulher não de pode. Chicote não pode. Não pode. Eu não gosto dessa fantasia. Cara, muito Dominatrix. Difícil. Mas aí eu puxar a bola, então, aqui pra uma renovação recente aí que a gente teve com porque a série. Porque aí, se o Igarashi pôde escolher o que era canon ou não, deram na mão do Kojima e ele falou, sabe o que é canon? Nada! E aí foi uma renovação estratégica também pra franquia, né? Porque desde o que a gente comentou, a gente teve bons jogos aí em DS e um bom aí legal no PS2, mas até então tava nessa geração, quer dizer, na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, Castlevania tava meio esquecido, eles né? Já tinham, o pessoal eles dependia muito de rejogar jogos antigos, tinha muita coisa que já acontecia, tem uns jogos ligados aí, perdidos aí, que não tô no canon, mas também faziam parte da história, e aí eles pensaram, putz, o que a gente vai fazer PS2 agora, No PS2 eles né? perderam a guerra, entre aspas, pros jogos do mesmo estilo. Eles não ficaram, isso. assim, outras franquias que surgiram até mais cedo conseguiram um lugar de destaque fazendo a mesma coisa. E até jogos dessas franquias tiveram influências em parte de coisas que o Castlevania também definiu lá no 64, no coisa também. Então é tudo uma retroalimentação, né? E aí com base de todo esse contexto lá, o soldado Kojima lá bateu na mesa e falou, não, pode deixar que eu ajudo. E aí eles tinham... Quase, né? E depois saiu lá falando que ele só apareceu lá pra citar o nome assim. Dele. Não é bem assim. Claro que não era bem assim. Mas tem coisa que a gente vê bem, assim, que é o dedo do Kojima, assim. O projeto do... Na verdade, o Lord of Shadows, ele surgiu naquele estúdio. Ele surgiu, não era um Castlevania. Aí Konami não. pegou... Mercury Steam, né? Que era a empresa. Aí a Konami falou, não, gostamos do nosso jogo, faz essa porra aí virar um Castlevania e vamos chamar isso de Castlevania. Bota o chicote Exato. E chama de Castlevania. Então a gente teve no longínquo 2010 aí o relançamento do nome Castlevania, o nome de peso, né? Castlevania Lords of Shadow, né? rebutando tudo que a gente conhecia de Castlevania, levando pro 3D. O legal foi que eles explicaram muito bem no começo isso, né? Que era isso, demorou, né? Pô, deu um negócio tão simples. Eles não venderam como um reboot inicialmente. Eles disseram, cara, pegue aí mais um Castlevania. Os caras, tudo bem, vamos tentar entender. Se liga, né, no que vem. Quem é esse tal de Gabriel Belmont, né? E aí, Gabriel, cara... Belmont. E aí, tipo, chocou muito, assim, a comunidade, a galera que gostava do Castlevania. Um pelo lance aí do canon, né, que agora tá sendo descartado. Outro pela transposição do 2D pro 3D de novo, que a gente comentou aí, tem diversos problemas de aceitação, né, entre a galera. Eu vi umas críticas de bosta, falando assim, é muito parecido com God of War. God of War é um jogo ruim? Não é, porra! Se um jogo é parecido com God of War, consequentemente ele não vai ser ruim, caralho. É. Ele não vai ser ruim estranho, por esse motivo. Ele pode ser ruim por outro. Não, é aquela coisa. Ele foi... Talvez o que a galera possa ter criticado é que, assim, ele foi, entre aspas, na modinha. Vamos colocar assim. Não, isso não é ruim, mas tem crítico que acha que você não pode, né? Ah, se o jogo fez, você não pode fazer de novo. Isso. A minha opinião, assim, como fã de longa data, assim, de Castlevania, eu acho que, sim, você tem que virar o nariz um pouco e desconsiderar certas coisas pra curtir a experiência do Lords of Shadow, mas com a proposta de reboot e repaginação, porque, assim, a galera sempre tende a querer de novo as coisas que já aconteceram. Que aconteceu passado, se não vai voltar, paciência, né? Então, dentro dessa proposta, você entender que eles estão repaginando coisas, fazendo de um estilo diferente, ele é um jogo até, o primeiro jogo, né, falando do primeiro, ele é um jogo até que bem divertido, cara. Ah, eu gosto. Um pela estética visual que essa geração teve, né, de fazer realmente filmes gigantes, né, dentro da história, e o lance do Lords of Shadow é que toda essa história aí tende pro épico, né, então você tem toda aquela jornada do herói, do guerreiro lá da Ordem, né, o Gabriel Belmont tentando entender o que tá acontecendo com esse mundo, né, eles falam que a Era das Trevas tá acontecendo de novo, né, que Satã tá pra voltar e tal, e aí eles repaginam, usam diversos elementos, diversos easter eggs, na verdade, né, são jogados durante a série, né, personagens clássicos são repaginados aí também, a gente vê, né, então, assim, você tem que ter a galera que pega, assim, teria que entender que é realmente algo novo e é muito difícil querer comparar, né, com todo o formato aí que Castlevania foi criando. Por um lado, é um desperdício, né, porque você tem toda uma estrutura bem legal que já foi criada, já sabe os pontos positivos, né. Deixar isso tudo de lado pra pegar uma outra abordagem é bem difícil. É até fácil entender porque não é um jogo que não tá tendo um sucesso comercial tão grande, porque ele não apela pra base de fãs da franquia, né, porque assim, quem era muito fã de Castlevania, não é um jogo pra essas pessoas, sabe, é um jogo muito diferente, é um jogo que abandona praticamente tudo que tinha de tradicional na série, pra fazer uma jogabilidade muito diferente, toda uma narrativa diferente, e ao mesmo tempo, ele compete com outros jogos de ação e de aventura 3D, que tem tido mais sucesso, que já tem sua base de fã estabelecida, que já tem um público mais cativo do que o público que vai procurar o Lords of Shadow, sabe? Eu acho que isso explica um pouco de por que a franquia tem perdido relevância aí, por que a Konami tá numa situação difícil também, mas isso é outra coisa. Isso. E apesar disso tudo, assim, ele teve boas notas, assim, não foram, assim, absurdas, mas ele foi bem recebido, né, pela crítica. Ele saiu com o mesmo estilo no ano do God of War 3, entendeu? E ele, do ponto de vista, pra mim, de mecânica, ele falha em muitos pontos. Ele tem uma história legal, tem um clima legal, mas ele tem problemas de jogabilidade, de mecânica, de câmera, né? Coisas antigas, assim, coisas, problemas que a gente via na época do PlayStation 2 e que não poderiam se repetir, entendeu? Uhum. Tudo bem, a Mercury Steam não é uma produtora nova, né? Não fez muita coisa. Mas eles têm problemas aí. Ele poderia não ter errado, ele tinha boas referências pra evitar isso, né? Isso. E aí, de fatores positivos, eu acho bem legal o lance dos inimigos variáveis, que é bem aquela pegada do épico mesmo, né? Então você não tá só no castelo, que acontecia muitas vezes em alguns Castlevania. Você vai explorando a história, você vê inimigos diferentes em situações diferentes. Você tem toda aquela narrativa lá contada pelo Professor X lá, né? Zobek. Patrick Stewart. Um belo dublador. Quickly. Quer dizer, ele tem os inimigos bem genéricos, Rob. Não, então, inimigos normais. Não, ele tem inimigos... chefes legais, mas inimigos meio genéricos, assim. Mas são inimigos que estão por aí também na série do Castlevania, entendeu? Eles estavam tão repaginados. Tudo bem, mas acho que poderia ser um E aí você tem o lance do livro de inimigos, ele de novo volta à questão de você usar os sub-itens, né, em situações diferentes. Então aí você tem esse misto do Jockey Po que, e, sei lá, lobo apanha mais pra adaga. Agora, é, sei lá, demônio, você solta fadinha que é melhor. Então você tem todo esse Jockey Po aí introduzido. E você tem uma história, assim, bem legal, né, no sentido, assim, narrativo mesmo. Você tem o lance lá de três lords das trevas, né? Você tem que entender por que eles estão fazendo isso com a Terra, né? Qual que é o plot principal? E depois você une com outro spoiler lá, desculpa o jogo de 2010, né? Que o Satã, na verdade, tá envolvido com tudo. E aí você tem todo esse resultado. E pra mim, a experiência foi bem positiva esse primeiro jogo, apesar dessas diferenças aí. Ainda é um jogo legal, ainda eu recomendo pra quem quer jogar. Eu acho que vale muito a pena, né? As DLCs são melhores. É um jogo longo. A DLC engrandece muito também a experiência. As duas DLCs, isso, né? Na verdade, o problema do jogo foi o seguinte. Eles fecharam o jogo, fecharam de uma maneira que todo mundo falou o quê no final, e aí falaram, ih, a gente não explicou. Isso. O que a gente faz agora? Vai lançar o 2 e a gente não explicou. Aí eles lançaram duas DLCs explicando o intervalo de tempo entre o final do gameplay do jogo e a CG final, pós-crédito, sei lá o que, do jogo. Depois disso, aí eles anunciaram o 2, mas eles tinham que explicar mais coisa ainda, que na verdade o principal... Ele vira o Drácula, né? E ele vira um Drácula nos dias modernos. É, o mais interessante lá do final, isso eu vi, tá lá no final, ele parece que tá numa igreja, assim, né? E tá lá o Drácula e tudo mais, né? É... dentro de um lugar escuro e você pensa que você tá na Idade Média. Aí ele pula um vitral e cai no meio de uma rua, assim, nas idades modernas, assim. Carro passando na rua como se estivesse em Nova York. Isso. Aí você leva aquele choque. E aí você fala, que porra é essa, velho? É, então. E aí eles, pra explicar esse ponto, eles lançam duas DLCs. Aí depois eles lançaram um jogo... Não sei se eu posso chamar de spin-off, o que é, mas é o Mirror Fate, que na verdade ele vai contar antes, no meio e depois do jogo. Isso. Né, o que acontece, que é um jogo excelente, porque ele é um 2D, como são os antigos. Ele volta pro Castlevania. Não, não tem tanta exploração, mas ele tem elementos também. Ah, mas ele tem esse parada do poder, você tem que pegar o poder pra voltar e abrir aquela porta. Isso, sabe? Isso. Essa questão. E ele é o 2,5D, então ele tem uns combos diferentes, assim. Ele é um jogo bem legal, assim, saiu depois pra console. Então, antes de ir pro Lords of Shadow 2, a gente teve aí esse intermédio aí, né? Que ele ligou a parte temporal mesmo do jogo... Explicou com o conceito lá de filhos, né, do Gabriel, né, que aconteceu isso. Antes. Continuou com a família Belmont, né, então tem a repaginação do Simon aí, bem maneiro, aí é o Castlevania de macho aí, que o Gostur vai falar. É, isso aí, é pele de animal, cicatriz no rosto. Criado com urso, sei lá. Chicote de couro, entendeu? E com a jogabilidade mais clássica, né, fazendo aí uma homenagem, trazendo de volta essa brincadeira do que era o que todo mundo reclamou que faltava no Castlevania. Que era a cara de antigo. Isso. Né? E agradou muito a galera, mas aí a gente tem a queda. E aí veio a bosta suprema do Lords of Shadows 2. Vamos. Vamos colocar o Drácula Stealth. Ah, por que não? Cara, vamos. Esse que cara, é o Castlevania. Ai, caralho. Que. Lords of Shadow 2, que pô, tinha tudo pra ser um jogo animal. Peraí. Tinha tudo. Esse jogo tem a propaganda mais enganosa, acho que já me venderam na história dos videogames, cara. Sério. Ele, cara, parabéns pro cara que conseguiu me enganar dessa forma. É, se porque você pensar por um lado, por um breve momento você teve aquela experiência de jogar com o Drácula polado, que medieval. É a não, a nossa parada velha é do caramba, não, mas é, você isso termina o jogo, você. Porque assim. Você joga com o seu personagem, que é o Gabriel, ele é um Belmont como era os antigos. Ele sofre, ele pena, tudo difícil, não sei o quê. Aí chega no fim do jogo, você vira o Drácula. Aí os primeiros vídeos do Castlevania 2 era que assim, era o Drácula bolado lutando contra a igreja, tipo, matando milhões de soldados e fazendo um dragão gigante. E você fala, caralho, a gente vai voltar pra aquele power player de e finalmente acertar o que tinha dado errado num jogo anterior, né? Isso! Não, e aí do cara, assim, cara, aí sai a demo. A demo é você explodindo um anjo dourado da igreja. Você fala, meu, que foda, não sei o que, vai ser do caralho, né? Você já acreditando, não sei o que. Aí sai o jogo, 80% do jogo é um stealth mal feito. Mal feito, o jogo é mal feito, cara. E 10% é ele lembrando da época gloriosa de quando ele era o Drácula poderoso. Cara, que jogo merda. Inclusive teve... teve problema de produção, porque daí antes tinha o nome do Kojima. Aí o Kojima, aí os caras começaram a falar, porra, o Kojima faz porra nenhuma, ele vem aqui, assina o papel e vai embora. Aí tiraram do jogo. E aí descobriram que, na verdade, ele quase nunca mexeu em nada. Aí a Mercury Steam perdeu a mão, porque a Konami também já tava naquelas de não sabe pra onde vai. E tinha briga interna lá. Tinha, eu não sei se foi a própria equipe do jogo, ou a Konami queria, que porque queria inserir o stealth lá. E a outra equipe não queria que colocasse essa porra de jeito nenhum. E eles começaram a briga e falaram, então tá, vamos colocar os dois. É, o cara falou que o processo... Tem até uma informação que fala que o processo deles foi como um inferno, os caras falou. Porque não dava, entendeu? É, sabe quando o cara quer enfiar a parada e você fala, não vai funcionar, e o cara fala, não. É, não, stealth jeito, tá na cara. Moda, põe aí, porra. É, quick time event, não sei o que, no stealth, e vai virar ratinho atrás do cara. Meu Deus, como estragar... Não, e assim, porque ele tinha duas paradas. Ou ele ia fazer um Castlevania com Drácula no tempo moderno, que talvez fosse maneiro, ou como ele prometeu no vídeo lá da E3 quando foi anunciado, você ia bater contra a igreja que traiu você e que você não acredita mais, e bater em anjo dourado, mega poderoso. As duas possibilidades eram boas. Eles conseguiram juntar os dois e destruir. Assim, parabéns. Parabéns. Cara, muito pesado. E tinha muita expectativa, né? Pena, né? Que pena mesmo. Mas eu esperava. A história do jogo tem até momentos interessantes, mas também tem deslizes aí por consequência desse vai e não vai. Mas é triste, né? É triste você ver um nome tão forte, né? Que nem Castlevania sofrendo desse descaso aí. É aquela parada, de orgulho, é a diferença entre... direção. Não, eu acho que o problema é assim, eles não saberem se eles vão ser originais, se eles vão voltar no clássico, onde que eles vão, se eles vão repetir, o que eles vão copiar... Entendeu? Faltou alguém pra fazer. Não, vou fazer assim, ou fazer uma coisa totalmente nova e não tentar ser mais um AAA. Não, mas se fosse um AAA, precisa ter alguém lá que tenha uma visão, um coordenador de projeto. Precisa, o cara precisa. Chega lá e fala assim: não, meu amigo, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui, você tá numa equipe lá, o cara colocando staff. Ô, não, isso aqui não funciona não. Como é que o cara é hiper poderoso aqui, mata o caralho, destrói tudo, e você tá fazendo ele virar um ratinho stealth aqui? Isso não faz sentido, cara. Isso aqui não é o que a gente quer entregar, não. Vai matar tudo aí, as franquias todas, vai vir tudo pra Patinco, inclusive o novo Castlevania. Novo Castlevania. Patinco! É, tudo. E não é o primeiro jogo do... A Konami tá focando só nisso agora. Ela tá ganhando dinheiro nisso aí. É uns jogos de azar japoneses lá, que nesse caso aí do Castlevania Erotic Violence, caraca. Tem potencial, não tem? Peitos e peitos e peitos. O mais interessante que ele é na cronologia antiga, né? Pelo menos os vídeos que aparecem lá, né, enquanto você tá perdendo dinheiro e vendo peitos, né? Ele parece que é na cronologia antiga. É, acho que aparece o Richard Belmont ou o Simon, não sei, lá no vídeo lá que... É uma decadência, é difícil, do caralho, é muito sofrimento, né, cara? É. Puta que pariu. Mas é... E assim, eles acabaram perdendo talvez uma das maiores possíveis novas... aí, não é nova franquia, mas um dos jogos com maior hype no momento, que era o PT, que era do Kojima com o Del Toro, que tinha, a internet adorou a parada, tava... Sim. Recepção muito ansiosa. O próprio PT, o playable teaser tinha sido baixado milhões de vezes, eles tiveram que falar, cara, esquece, não vai rolar, então, entendeu? Konami morreu, Castlevania, as franquias dela tudo aí. Morreu também. Vai tudo pra patinho. Resta a esperança de achar que a Konami é que nem o Drácula. Só não volta daqui a 100 anos, né? Porque se não... Eu não consigo entender, cara. Da Konami, imagina assim, Castlevania, ele é relevante pra patinho, enquanto os jogos ainda saem, né? E se não, daqui 10 anos, por exemplo, não vai ter mais nenhum Castlevania, todos os títulos antigos aí. Então um patinco lá de Castlevania não vai ser mais relevante, um patinco de Metal Gear também não. O que, que eles vão fazer? Eu não consigo entender essa visão da Konami aí. Ah, mas jogo... Estranho, né? É muito curto prazo, né? Porque trocaram a diretoria pra um bando de adolescentes. E a molecada tá vivendo YOLO. Mas é triste, né, cara? É, até porque, tipo, se a gente falar aqui de Castlevania, né, o que a gente lembra também é muito legado, né, o que eles ensinaram aí pro gênero, né? E você vê tudo isso aí sendo jogado de lado, né, dá muita tristeza mesmo. É, morreu, o Igarashi vazou de lá, né, e tá fazendo o Castlevania dele. É, foda-se, eu vou fazer pra Castlevania com jogos e prostitutas. Falou pra Conan. E tá lá. E é o que sobrou aí. Bloodstained Ritual of the Night. É, mas tanto prova, isso é uma prova de como a Konami tava errada, né? De como as pessoas queriam Castlevania clássico e não o que ela tá fazendo com Castlevania, né? Tanto que Bloodstained aí, antes do Shenmue, bateu o recorde de todos os Kickstarters da história, né? É, antes do Shenmue foi o que mais arrecadou. Foi. O deles foram 5 ponto alguma coisa, então, milhões. Então, o Igarashi tá fazendo Bloodstained o que ele sempre quis fazer, cara. O 2.5D pra console. Castlevania não conseguiu fazer. Ele nunca conseguiu um jogo desse aí. Não saiu pra PlayStation 2, né? PlayStation 3 e tal. E, enfim, ele tá aí. Espero que ele consiga. Espero que seja um jogo bom também. Eu acho que vai ser. Mas é aquela parada. Enquanto provavelmente a Konami queria vender, sei lá, 10 milhões de cópias igual o que tá o Call of Duty na moda, o Bloodstained tava, tem lá os X, conseguiu 5 milhões de arrecadação com 64 mil pessoas. É, mas entendeu? São, em tese, 64 mil jogos vendidos que financiou, porque o cara não tá pensando tanto em lucro. Não, mas é, vai ter lucro depois isso quando aí entrar. Ele tem um dinheiro por fora ou alguém investindo. 5 milhões não faz um jogo desse aí, não, cara. Não faz, não. Igual o Shenmue, dá 2 milhões que eu faço esse jogo. Eu tenho 50 milhões pra fazer. 2 milhões não faz, claro, não. Claro, por que não? Que pode lá errar, um tanto de gente, né? Lá que já trabalhou em Castlevania, na Konami, tá fazendo isso aí. Cara, esses caras aí não é saláriozinho meia boca que eles vão aceitar, não. Apesar de os caras muito desses aí, né? Mas é saber ler o consumidor, saber ler o público, saber ler o mercado, né? Coisa que a Konami parece que ela errou bem. Não, né? Ela tá pagando, tá se fudendo, né? Uma decisão errada atrás da outra, acabou que sei lá quem tá lá no poder vai matar os jogos de console aí, vai pra patinho, pro celular. Não sei que diabo que eles pretendem ganhar dinheiro com isso aí. Mas tá por aí. É aquela coisa, não dá pra fazer jogo porque jogo é gasto e jogo demora muito pra voltar. O ciclo de produção é muito, muito longo. Então ou a gente vai, ou eles vão ganhar dinheiro com os jogos de que estão sendo revendidos, né? O Wii U tá cheio de Castlevania antigo pra vender na loja deles e tentar ganhar um dinheiro com o jogo já feito. E fazer jogo de patinho, que deve ser barato, jogo de celular, que deve ser mais barato e lucra mais rápido. Ah, o do patinho que eles estão ganhando uma grana preta nisso aí, mas novamente, né? Se eles utilizam... Quanto tempo? Utilizam franquias deles pra ganhar dinheiro com patinho, na hora que essas franquias não forem relevantes, e fazer mais de 10 anos que não lança nada, como é que eles vão vender esses patinhos temáticos dessas franquias? Não vai fazer mais sentido. Eu não sei o que a Konami pensa aí, o que ela vai fazer. Eu acho que tem que esperar o Metal Gear 5 sair, pro Kojima ser demitido logo de uma vez e eles poderem falar o que aconteceu. Mas eu acho que só daqui 10 anos pra gente saber mesmo o que aconteceu lá. E até lá o chicote dos Belmont ficará descansando. É. Na tumba. Eternamente. Cravado só em nossos corações mesmo, porque... Isso. É, mas no geral ficamos aqui, né? Com a expectativa de talvez ver um bom Castlevania aí desse projeto. Pra gente aí resta apenas revisitar os jogos antigos, né? Porque por enquanto é o que sobrou, né? Pra gente fazer. Ou isso aí lá no Japão jogar pachinko de Castlevania. Oh, recomendo também um jogo aí que é descendente do legado do Castlevania. É o Odalus The Dark Call. Esse jogo... Nacional. E foda, é muito bom. Não, não é porque é nacional, você pode jogar. Ele tem muita coisa ali, ele me lembra muito uma pegada do Round of Blood com Demon's Quest, né? Aquele joguinho lá do Diabinho lá do Super Nintendo. Com o Castlevania mesmo. Ele tem uma pegada Metroidvania assim também. Apesar de não ser um Metroidvania, ele tem fases separadas. Mas ele... pequenas fases de exploração. Mais ou menos parecido com o Order of Ecclesia. Só que você não vê o mapa. Então... É, o da Joy Masher, né? Também o One King. É outro jogo. Pois é, deles, o Odalus é da Joy Masher também, né? Da Joy Masher, os dois. Boa, excelente Odalus. Recomendação aí. Pô, bem maneiro. Mas é isso aí, moçada. Castlevania fica aqui em nossos corações. Foi bom revisitar a série toda, lembrar dos pontos positivos, tentar entender alguns negativos aí que aconteceram. Eu só não entendi porque que o Judgment não tava na lista, hein, Roger? Vai ficar pra parte 2. É o Judgment. Castlevania, melhor, parte 2, só do Judgment. Melhor jogo de luta de homens com pouca roupa e chicote. Só avisando, viu? Bem moderninho, né? É o melhor que podia ser feito. Acho que a Konami devia investir nesse material. Patinco e jogo de luta 3D. Mas é isso aí, moçada. Agradeço de coração mesmo pra todo mundo que escutou até o final. Castlevania fica aqui em nossos corações. A experiência tá um pouquinho comprometida, mas tudo que foi vivido aí vale ainda a pena revisitar, né? E uma dica é, como eu já disse, vários dos jogos que a gente citou aqui, ou você consegue encontrar em lojas, principalmente no 3DS, no Wii U, tem vários desses jogos, pelo menos os mais clássicos, pra vender a preço muito bom, assim, tipo, coisa de até $10, caraca. Vale a pena se quiser revisitar e não quiser usar a via do PUM, do emulador, né, e quiser dar algum dinheirinho ainda pra Konami. Quem sabe. Ou sai então vai dessa, lá no Steam, compra, né? O Lord of Shadows chega 2. Chega de lágrimas, né? Vamos tentar dar uma graninha. Espera a Summer Sale, eu compro o Lord of Shadows 2. Nossa. Mas é isso. Queria deixar os agradecimentos aqui ao Arthur e ao Eric também, né? Que participam. Vou deixar o espacinho aqui pra vocês também divulgarem aí o espacinho de vocês, né? Na internet, né? E começando aí pelo Gosturbo, valeu, viu, Gosturbo? Tamo junto aí com Castlevania. Essa aventura foi difícil, nunca falaram que ia ser fácil, né? What a bad night to have a Castlevania game. Valeu a pena. E espaço é seu aí, Gosturbo. Então, eu tô lá no Putzilla, né? Eu saí lá do Lagcash, né? No caso, o Lagcash acabou, fundiu o Putzilla lá, mais dois sites, ficou três sites lá. A gente tá formando uns conteúdos unificados lá, três sites lá. E logo a gente vai ter podcast também, mas a gente fala sobre cultura pop. Eu geralmente escrevo lá toda semana sobre videogames. Então, podem acessar lá. Tem várias coisas que vocês podem ler por enquanto. E futuramente aí vai ter podcasts, vídeos, enfim. putzilla.net.br. Exato, já não bastava o Godzilla no Japão, os caras vão colocar o Drácula, né? Puta, coitado. Mas fica agradecimento também ao Eric. Eric, putz, valeu mesmo, cara. O sempre... menino de ouro do projeto de hoje em dia. O queridinho, né? Vamos ver essa semana. A ver se aí valorizou. O queridinho, tem que valorizar o convidado enquanto ele ainda é convidado. É, isso aí. Não, mas é sempre bom partilhar de uma opinião legal aí. Tu ajudou muito aí hoje, viu, Eric? Imagina, obrigado, cara. Mesmo, cara. Imagina, eu que agradeço o convite. E pra quem quiser ouvir eu falando mais sobre joguinhos, né, num podcast exclusivamente de joguinhos, é overkill.com.br. E lá a gente tem um podcast quinzenal sobre jogos e sobre assuntos do mundo dos videogames que as pessoas não costumam falar tanto por aí. Então é bacana. Quem quiser acessar lá e conhecer, é só entrar lá, overkill.com.br. Novamente, links na postagem. Aê. Mas é isso aí, mesmo. Moçada. Guardem seus Vampire Killers, porque agora é só crédito, game over. Até a próxima. Falou, bem, tchau. Pessoal. Falou. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E eu sou o Kiba. Caramba, Kiba, que ânimo, hein? Hoje não tô muito feliz, não. Isso porque eu acabei de almoçar e gravar podcast. Tô com sono também, vamos lá. Mas assim, pra quem quer conhecer um pouco o nosso site, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E se você quiser mandar um e-mail, nosso e-mail é o contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E siga-nos no Twitter no @projetoxpodcast. Recados, né? Temos que lembrar que semana passada saiu o nosso podcast especial de aniversário, 3 anos. É. Olha aí, dia 27 de agosto, na quinta-feira. Rolou até choradeira, foi louco. Que beleza, um podcast bem grande. Nossa senhora, Adri editou aquilo tudo, meu Deus do céu. Pois é. Ficou bem legal, então vão lá, escutem, galera. E pra falar também que nós tivemos o nosso sorteio especial de aniversário, que a gente tava falando toda hora dele, deixamos lá na fanpage no Facebook também. Tivemos o nosso sorteio e o vencedor dele foi o Murilo Peixoto. Parabéns para o Murilo, que que ganhou o kit Super Mega Blaster Master aí do Projeto X Podcast. Vamos entrar em contato com você, pegar o seu endereço, tá bom? E mandar pra você. E se nós não conseguimos entrar em contato com você, por favor, entre em contato com a gente. Sim. Vai ser mais fácil. Sim. Vamos agora para os nossos e-mails. O primeiro e-mail é do Parker, né? Que já manda e-mail pra gente sempre. Ele chutou o Castlevania e acertou, né? Parabéns, Parker. Pois é. Vamos para o e-mail dele. E aí, galera do Projeto X Podcast, parabéns pelos 3 anos e que sejam só sucesso daqui para frente. Principalmente ao Sage, que me lembra aqueles tiozões que andavam com adolescentes aprontando altas confusões nos filmes da Sessão da Tarde. Essa é a imagem que você tem de mim, caramba, viu? É tipo Karate Kid, né? Mas fez a Lenny Face, que nem o Mestre Kami quando as meninas do ônibus contaram histórias da noite anterior no podcast 122. Cara, eu ri muito com essa história, Sage. Era trem, cara. Aproveitem e façam uma versão proibidona do que foi cortado nesse cast. Não dá. Não dá, não dá. Pode, cara. Não dá. A gente tem muita gente menos de 18 no nosso público. Não dá. Mas então, valeu pelo teu e-mail, Parker. Muito obrigado, cara. Valeu. Aí, o próximo e-mail é a do Aaron Bridge. Então, é que ele fala, começando aqui. Olá, Seiji, mais um. É você, Kiba, viu? É, sou eu. Muito obrigado, viu? Aqui é o João Pedro, Porto Alegre, de 15 anos. Bom, esse é o primeiro e-mail que mando pra vocês, mas já escuto faz um tempo. E tenho como meus casts favoritos o de Kingdom Hearts e o Vida de Merda, que ainda espera uma parte 2. Cara, todo mundo pede essa parte 2. É. É incrível, viu? Porra. A gente não sabe se vai rolar ainda não. Não vou falar. Calma nada. Aí. Sobre o podcast da fase 2 do MCU, eu gostei bastante e concordo com quase tudo que falaram. Apesar de eu achar Vingadores 2 e Homem-Formiga filmes bem ruins, né? E eu acho que a briguinha de escola da Guerra Civil não dá pra chamar uma briga de 5x5 de guerra, né? Não dá pra comparar com de quadrinhos, pelo amor de Deus. É, pois é. E não tem nem personagem suficiente pra isso, né, cara? Pois é. Vai ser um filme no máximo legal. Devo achar isso porque eu sou meio decenalta e tô com um hype fudido pro Batman vs Superman. Só digo uma coisa, quando o hype tá lá em cima, a queda é maior. Também. Mas assim, ó, por exemplo, Vingadores 2 achei legalzinho, Homem-Formiga eu gostei bastante também. É, eu gostei dos dois. É, e agora vai uma dúvida minha, pra qual time de futebol o pessoal da staff torce? E abraços, né? Olha, a grande maioria daqui é corintiana. Tem 2 palmeirenses e 1 São Paulino. Quem que é São Paulino? É Adri, a feira gremista. Eu não sei se tem mais, assim, torcedores ou não, cara. Eu sei desse daqui. É, então, a maior parte é corintiano. O Projeto X é Corinthians, isso é fato. É fato. Mas valeu pelo e-mail, Aaron Bridge, João Pedro de Porto Alegre. Muito obrigado, cara. Continue mandando e-mails para a gente. O próximo e-mail é do Rafael HQ. Bacana o podcast de modo geral. Essa segunda fase da Marvel me agradou mais do que a primeira. Então, por ordem. Homem de Ferro 3, horroroso, pior filme da Marvel. O trailer era foda, mas infelizmente era só isso. Mesmo além de terem cagado com o Mandarim, parece que esse filme não faz diferença nenhuma para os outros. Fato. A gente falou disso no podcast, rolou até uma treta, que eu cortei a treta. Thor 2, Mundo Sombrio. Melhor que o primeiro, mas ainda assim deixa a desejar por causa desse ator do Thor que não me convence. Loki rouba a cena do filme. É verdade. Loki 3. Vai sair o Loki 4 daqui a pouco. Chris Hemsworth foi uma merda de ator. É. Capitão América 2, O Soldado Invernal. Fantástico! Esse filme é uma pena que recebi spoiler do Soldado Invernal, mas mesmo assim foi um filme muito bom e foi aí que a Marvel percebeu que podia pegar os seus heróis e encaixar em outros gêneros do filme. Mas continue não gostando do ator do Capitão América. Ele não tem a mesma imponência que o Capitão dos quadrinhos. Coitado do Chris Evans, né, cara? É, eu acho assim, ele melhorou bastante. Ele melhorou bastante. É. Aqui nos quadrinhos o cara é um turrão, cara. Pô, é, então. Tá. É, o dos quadrinhos é um velho chato. Eles tiveram que dar uma jovialidade pra criançada curtir. Faz sentido, mas não é tão ruim, não. E ele assiste Chaves, então é beleza. Ali. Guardiões da Galáxia. Com certeza o filme que mais surpreendeu devido ao fato de poucos terem lido quadrinhos. Não teve mimimi de fã, mas ele deixou um grande hype pro segundo filme. Isso pode ser um problema. É, então, o pessoal já tá acostumado com o ritmo do Guardiões da Galáxia agora, né? Tem que se superar, né? Vingadores 2, Era de Ultron. Ultron, de longe, é meu vilão favorito da Marvel e gostei muito da forma que ele foi feito no filme. Mas, infelizmente, Vingadores 2 é meio que uma concha de retalho. Tem muita cena desconecta, tipo o banho do Thor. É verdade. Uhum. Cheguei a fazer uma review lá no meu site sobre o filme. É verdade. Homem-Formiga, enfim. Antes tarde do que nunca. Pensei que não ia sair esse filme. Enrolaram tanto pra fazer que tiveram que mudar a origem do Ultron. Mas, no fim, foi um bom filme, muito divertido. E uma previsão minha para o futuro. O filme do Homem-Aranha da Marvel vai ser uma merda. Digo isso, pois já tivemos 5 filmes do Homem-Aranha que estão frescos na mente das pessoas. Provavelmente a Marvel vai tentar fazer algo totalmente diferente que destoe desses filmes anteriores e vai dar merda. Começando com essa tia meio coroa gostosa. Que bela opinião, hein? Eu também meio que concordo com você. Do filme merda ou da Tia Coroa gostosa? As duas coisas. Ficou muito bacana a playlist de abertura de animes em inglês. É isso aí. Muito obrigado, Rafael, pelo seu e-mail. A gente gostou da sua sinceridade. Foi boa. Muito bom, bom. O próximo e-mail é do Blackstar. E faz tempo que não apareço por aqui. Como estão vocês? Espero que bem. Por causa de uma sequência incrível de merdas acontecendo, eu parei de ouvir o podcast no cast de Crash, o Bandicoot. Bom, mas nas últimas duas semanas, dei um jeito de pôr tudo em dia. Para não deixar o meio muito grande, não vou comentar sobre todos os casts. Ele fala do Pokémon da zoeira, né? Um dos melhores casts até agora. Aí sim. Até porque é sobre Pokémon. Pra quem quer um pouco mais de zoeira, eu recomendo ver a série Pokémon Rush do canal Dorkly no YouTube. E cabeça, meu Blastoise só precisa de um cuspe pra acabar com o teu Charizard. Lide com isso. Coitado. Coitado de nada. Charizard é um lixo. Olha aí. Final Fantasy. Eu lembro que no primeiro e-mail que mandei pra vocês, eu disse que o Final Fantasy 12 estava no top 5 de jogos. Na época, esse era o único Final Fantasy que eu tinha jogado. Agora que já joguei pelo menos metade da série, posso dizer que meu favorito é o 7. E o mais marcante é o 6. Quando foi anunciado o remake do Final Fantasy 7 na E3, eu comecei a chorar de felicidade. E logo em seguida, fui na Steam comprar ele para rejogar. Gostei muito do cast e da forma que vocês conseguiram falar sobre todos os jogos principais em um único cast. Mas acho que poderiam ter feito em duas partes e ter deixado um tempo a mais para o fanboyzismo. Eu acho que já teve fanboyzismo demais em uma parte só. Imagina em duas. Pois é, verdade. E eu gostaria de falar um pouco de todos os outros casts na Disney, MCU 2, mas tô com preguiça de escrever. Então, por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Blackstar, valeu então pelo teu e-mail, cara. Valeu por ter conseguido escutar tudo no nosso podcast. Muito obrigado. Ah, e se você quer ter mais informações sobre o Final Fantasy 7 na E3, escuta o nosso especial que a Audrey colocou lá, a gravação maluca que fizeram no dia da E3 e não me autorizaram de pôr aquela gravação no ar. Eu tô nessa gravação e eu fiquei bolado. Olha aí, cara. Eu vou processar o Projeto X Podcast por usar minha voz assim, sem minha autorização. Tá bom, então. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Lucas 2011, 17 anos, Maceió, Alagoas. E aí, galera do Projeto X Podcast, ótimo trabalho como sempre. Bom, o que falar dessa segunda fase? Com certeza melhor que a primeira, principalmente pelo segundo filme do Capitão América e os Guardiões da Galáxia, que já são os melhores filmes entre as duas fases, na minha opinião. Quanto ao restante dos filmes, não curti e Homem-Formiga nem cheguei a ver ainda. Olha, assista, é muito legal a química dos personagens. Assista, é divertido. É bom, é legal. Mas muito obrigado, Lucas, pelo seu e-mail. Sim, muito obrigado. O próximo e-mail é do Thiago Dias. Olá, membros do Projeto X. Me deixa muito feliz conhecer um pouco mais sobre vocês. Bem, acompanho esse podcast em média a partir da metade do primeiro ano. Este é meu segundo e-mail. O meu primeiro foi sobre um evento de azar padrão Dri, onde eu estava em um ônibus ouvindo Vida de Merda 107 e eventos ruins aconteceram. Meu Deus. Esse episódio chama a merda pra vida das pessoas, né? Com certeza. Eu só tenho algo a dizer, com relevância. Obrigado! Olha aí, valeu, hein? Olha aí, valeu, Thiago. Vi o crescimento, me diverti em diversos momentos e pensei que existem outros que pensam como eu. Só tenho que agradecer por todos os momentos em que vocês me fizeram sorrir. Ótimo conteúdo e elenco sensacional. Agora, nesse terceiro ano, já fazem parte do meu cotidiano. Projeto X, a menina dos olhos, está crescendo e desejo que ainda continue anos e anos. Eu sou dos que foi inspirado por vocês e pretendo logo começar um projeto de podcast. Olha que legal. A ideia ainda está sendo formada, mas ver esse episódio de 3 anos de podcast tá me deixa animado para iniciar. Vocês mostraram que, antes de podcaster, vocês são humanos. É, nem tanto assim. Alguns tanto. Não. Alguns duvido não. Ainda. Com seus próprios dilemas e problemas. Agradeço mais uma vez e espero mandar mais e-mails para vocês. E espero que lancem um podcast sobre o terceiro filme de Madoka. Eu imploro, cara. Ele, ó, implorando por um terceiro filme de Madoka. Seja, vai lá. Eu não assisti. Não sei. Eu não assisti porque eu fiquei muito triste com o anime. Eu nem quero ver mais disso, entendeu? Olha, eu vou falar isso com o Adri, falar isso com o Mug, vamos se falar. Eu vi uma imagem ontem engraçada que era episódio 1 ao. Acho que são 12 episódios. Ah, já sei qual é. Episódio 1 ao 10. É... Quero que a Madoka vire uma episódio 10, aí ela é tipo, que porra que tá acontecendo? É muito triste. Não quero que ela vire mais. Não quero que ela vire mais. É engraçado. É triste. Mas, Thiago Dias, valeu então por todo esse seu agradecimento sincero. O pessoal adorou mesmo lendo a sua mensagem. É isso aí, muito obrigado. Valeu mesmo. 3 anos de site não é fácil, viu? Mas valeu por tudo. Obrigadão. Obrigado. O último e-mail de hoje é do Ricardo de Andrade Santos. Feliz aniversário de 3 anos, pessoal. Sobre o podcast da Marvel, um comentário e 2 palpites. Ó, vamos lá. Primeiro é o comentário. Vocês comentaram sobre o filme solo do Hulk. Parece que não é possível por causa do contrato com a Universal. A Universal tem o direito de fazer filmes solos do Hulk e a Marvel Disney têm direito de usá-lo em participações especiais. Tanto que o último filme do Hulk foi feito com a junção da Marvel e a Universal. É verdade isso. Sim, é verdade. Eu tinha esquecido disso. É, mas eu acho que não vai rolar filme do Hulk solo, não. É muito, muito triste. Também acho. Se tiver, seria do Guerra Mundial Hulk. Seria legal. Seria legal, seria legal. Dois. Aí agora são os palpites. Acho que a primeira parte do próximo filme dos Vingadores vai ter mais intriga do que ação. Vai ser como a invasão secreta, sem os Skrulls, com alienígenas infiltrados entre os heróis e a SHIELD se revelando, pegando as joias do infinito que faltam e preparando a Terra para a invasão do Thanos. E na segunda parte teria uma porradaria com o Thanos pra valer. É, faz sentido. Seria interessante, né? Mas eu acho que isso não dá público, né? Não sei. Eu acho muito grande. É, acho meio complicado. E a terceira, que também é um palpite, acho que vai ser o Barão Zemo, o vilão por trás de tudo na Guerra Civil. E acho que quem vai desencadear o Ragnarok vai ser Thanos ou Surtur, trabalhando para ele, obrigando Thor e Loki ao se unirem para salvar Asgard. Com Loki e Asgard sendo destruídos no final para termos o ódio de Thanos e torcemos para ele no próximo filme dos Vingadores. Olha, eu acho que o Loki vai ser vilão de novo. Eu também. Eu acho que ele é o responsável mesmo, direto. Eu acho que ele vai ser um vilão pesado pro terceiro Thor, porque todo mundo gostou muito dele e esse é meio que o último filme dele. Então eu acho que ele vai ser vilão. É, então. E eu também acho. É, mas aí é um palpite, né? Não dá pra gente saber quem tá certo, né? De qualquer forma, muito obrigado, Ricardo, pelo seu e-mail. E acho que acabou, né, Seixas, e-mails? Pois é, né? Vamos falar então pra quem acertaram as dicas. Então, ó, quem acertou foi o Parker, o Pablo Neves, o Rafael HQ, o Blackstar, o Lucas 2011 e o Ricardo de Andrade Santos. Valeu, galera, que chutou e acertou as dicas. Tava muito fácil, tava muito fácil. E abraços essa semana vão para o Vinícius Azevedo, para o Antônio Pereira, para o Lucas Elias, para o Zé, para o Rafael Taira, para o Túlio, Francisco das Chagas Santana Júnior, Eduardo Maciel, Rui Carode, Rafael HQ e Vinanki. Sim. Muito obrigado por comentar aí nas nossas postagens. Vocês são demais. Pois é. E pra acabar esse podcast, vamos falar das dicas, cara. As dicas da semana passada aí pra esse podcast de Castlevania. Tava fácil, né? Tava meio fácil, é. Todo mundo acertou. Mas qual side-scroller que tem trevas e chicote? Só tem o Castlevania. Pois é, a dica já falou, né? Side-scroller, chicote e trevas. Castlevania, tava tranquilo. Que podcast trevoso esse. Tava pensando. Um podcast bem grande também. E pra fechar, vamos falar das dicas da próxima semana, né, Kip? Sim, sim. Que são Amarelo 2007 e Tropa. Que loucura. Eu acho que tá fácil. Tá fácil também, tá fácil. Eu acho que tá fácil. É, mas eu não vou chutar, eu não vou chutar. Um podcast cheio de fanboysice, já adiantou. É, viadagem fanboysice. Mas é isso aí, valeu, galera. Valeu, então, pessoal. Estamos terminando esse caixa de entrada. Mandem mais e-mails, comentários, né? Sigam a gente no Facebook, no Twitter. E eu acho que é só isso, então. Valeu, galera. Fui. Falou. Tchau, tchau. Vando. Gravando. Eu cliquei antes. Eu não falei gravando, mas eu apertei. Importante é isso, a gente começar com sincronia. Você quer começar de novo? Não, não, tá de boa. Tá bom. Então vamos lá, moçada. Então vou começar, hein? Deixa eu olhar pra pauta aqui pra... É, só avisando pro Eric que nunca gravou com o Rods, é totalmente diferente, tá, cara? É tipo uma loucura foda. Eu? Que exagero. Que nada, eu tô no... Eu tô na minha era sóbria. É tipo festa sóbria. Do cabide com cocaína. Não, é loucura, cara. No rules, entendeu? Eu diminui 50% o êxtase, aí tava menor agora. Ah, então tá bom. Voltamos de novo essa semana pra quem não acreditava. Aê! Aí. Não acreditava no quê? Exatamente. Na semana que vem. Tem gente que não acredita, tem cara. Tem gente que vai acabar. Tem gente que não acredita. Faltam as pessoas que acreditam. Mas, O Rods é outro também que não paga. O Eric e o Rods não gostam de pagar a internet. É isso aí. Na verdade, o Rods, acho que ele tratou mal a mulher da net uma vez. Com certeza. E ela... Na verdade, eu sou que nem o Simon Belmont, eu tenho uma maldição. Que toda vez que eu gravo um podcast, aparece. What a horrible night. Eu te recordo. Tá. Mas voltando, então, deixa eu... Oi, alô? Oi? Pode falar. Oi. Vai. É, a sua internet ainda tá... Você ainda tá oscilando muito. Pode ir, mano. Só pode ir. Fala aí, porra. Shhh. Vai. É o Rods. Vai, Rods. Já era. Perdemos. Ele respira com a ajuda de aparelhos. perdemos o Rods. Saudades, Rods. S2. Ah,